chegou para Fabiano, puxou com a perna direita, encobriu o goleiro e fez golaço do Palestra Itália. Explode no fim do primeiro aqui no Palestra, gol de campeão. Fabiano, lá pela direita, descia com a perna direita, encobrindo o goleiro. Vem de lado para o goleiro. Bateu, encobriu o goleiro, caiu direitinho para trás do goleiro e balança a rede da Chapecoense. Fabiano, camisa número 2, é bola na rede. Palmeiras, bola na rede, gol do verde. Festa no Palestra Itália. Falei que nós ia ganhar o campeonatinho. Ontem jogamos tudo certinho, fizemos gol bonitinho. Vamos cantar, senhoras e senhores, vamos lá. Mina, que zagueiro da hora, e o Dudu capitão. Esse ano foi louco, do início ao fim deu pouco. E o Flamengo amarela, o Galo não se acerta. E o que dizer dos gambás, dos bandidos santos? Brasileirão não deu nem pro cheirinho. Chupa aqui, chupa vocês tudo. Paródia vinda do Márcio Rodrigues, o nosso ouvinte. Vamos ouvir. E veio Enia, e domingo foi só pra comemorar. E veio Enia, com linha de passe pra comentarista não mais cornetar. E veio Enia, Jesus vai embora, mas temos dinheiro pra recuperar. E vou Olímpia, agora é nós, vou Olímpia. Tamo tudo nojentão. Verdão é campeão do Palmeiras! Ah, meu Deus do céu, seu... Pinto! Meu Deus do céu! Ô, vovó! Hoje é nóis, pô! Ai, campeão! Hoje é nóis, pô! Ô, Lolo! É Enéas! É o quê? Enéas! É Enéas que fala! É Enéas! Exatamente, Enéas! Disco! A Jussara da minha rua tem Enéas de disco! Não, é outra coisa! Hérnia! Hérnia, aquilo é hérnia! É Enéas, chupa! Ah, meu Deus do céu, seu Bento! Que coisa linda, hein, Domênio? Maravilha, hein? Primeira vez isso aqui, você grita campeão brasileiro, hein, Domênio? Aqui no estádio é. Primeira vez. É verdade. E é vocês? É nós. É vocês ou não, velho? É nós, seu Bento. Então fala que é campeão, seu Bento. É nós. Olha, eu vi ontem na Paulista com a Claudete, que é a mulher que entrega os bolos. Ela entrega os bolos. A Claudete veio de saia sem calcinha. Você também, velho. Ela também vive sem calcinha. Sensacional. Acabei de madrugada aqui, velho. Ai, eu fiquei aqui até de madrugada, até as 10 da noite. 10 da noite? Ficou, mas até 10 da noite? Mas 10 da noite foi como começou. Ah, é que depois escurece. Não aguentou, aí você não aguentou. Ah, velho. Você veio a pé, você veio seguindo o trio elétrico? Ai, que lindo, viu? O Paulo Pobre. Nobre. O Xexê. O Gabriel Titi. Moisés, o Moisés Jesus, o Beto Nossa, Guedes. Nossa, a Beto tá mais louca que o Batman, velho. O Vitor, e o Edu Dracena, que menino lindo, viu? Até o Edu Dracena é lindo. Aliás, tem dois jogadores nesse elenco do Palmeiras que são bicampeões, né? Brasileiro. Um é bi mesmo, que foi seguido. É. Que é o Dracena, que foi o ano passado no Corinthians e esse ano no Palmeiras. É. E tem o Jean, que foi no São Paulo, né? Acho que foi 2008. É. Hein, Alson? O Fluminense também. Sim. Aliás, boa tarde a todos vocês. Boa tarde. 2008 foi no boa São dia. Paulo e no Fluminense ele não foi, não? Foi. Ele é tricampeão brasileiro? Ele é tricampeão. Caraca, tricampeão brasileiro? Ele é quatro vezes, né? Hoje é. Tá quente, São Paulo, hein? Ele não foi dois? Não lembro. Não, foi um. Não lembro. Só pode falar. Peraí, eu acho que ele já não tá em campo, não. Agora eu não tô bem lembrado, cara, mas se eu não me engano foi 2007 e 2008. Olha, ele, se for, ele é tetracampeão. Quando ele veio, viu, o Domênico Garbo. Ah, muito obrigado pelo Garbo. Ai, tô com soluço. Ah, quando ele veio no começo do ano, falava, não precisa, já tem uma frouxa, já tá tem um dos jogadores mais importantes do... Ele foi, e é o mais importante. Regular, né? Mesmo porque ele atuou tanto na direita quanto no meio. Ontem ele começou pelo meio indo muito bem. É, o cara é versátil, né? Fora os gols, né? Que ele fazia, né? Versátil. sítio. Domênico, agora, é o que mas, falar, né, Dono? Mas ontem foi tranquilo, né? O sofrimento maior foi nas últimas três rodadas, né? Eu acho que o principal jogo, né? Eu acho que o principal, não vou dizer o principal, mas tem vários jogos, né? Sim. Mas um dos principais foi o Atlético Mineiro e depois o Inter. Essa sequência desses dois últimos. Porque se o Palmeiras perde pro Atlético, a diferença ia cair pra três, eu lembro. Uhum. E aí ficou pra quatro porque empatou. E depois o Inter... Ah, rapaz, se não ganha aquele jogo lá, eu não sei não, viu? Jean só 2008. Só um? Só então uma coisa. Já... Aí ele foi campeão brasileiro em 2012 pelo Fluminense. Então ele é tricampeão brasileiro. O Elvídio também, viu? O Egídio? O Egídio foi pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras. É. Foi nas duas vezes, o Egídio? O Egídio catavó. Pega na vó. O Egídio pega você, vovó? Eu sei que a senhora tem uma intimidade com o Egídio. Ele é tipo um lover boy. Eu tô sabendo que hoje tem uma festa bonita, mas a vó não vai poder ir. É mesmo? Hoje tem festa? Tem um jantar, né? Onde vai ser o jantar? Onde que é jantar? Jantar é jantar? A vó é tipo Sugar Mami. Eu não falo espanhol. As velhas que pegam o garotão. Mas olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho aqui com relação a... Não só o jogo de ontem, como com a conquista desse time do Palmeiras, que é uma coisa surpreendente. Porque, se não me falha a memória, são 27 ou 28 rodadas que o Palmeiras ficou em primeiro lugar, das 37. Não consecutivo, mas ficou, né? Ou seja, vai ficar mais uma porque a última vai ficar de novo. Então, 28 rodadas, 28, 29 rodadas em primeiro lugar. Em 38, meu amigo, me desculpe, incontestável. Não tem conversa, não tem papinho pra ninguém ficar contestando. Ah, porque não tem. Não tem papo. E chupa todo mundo que torceu contra, porque tem... Todo mundo torceu contra, então chupa. Imagina. Chupa gostoso. Agora, falar algumas coisas que aconteceram na partida ontem. Que uma das coisas que aconteceu ontem na partida, realmente eu fiquei muito emocionado. Eu acho que a maioria dos torcedores do Palmeiras se emocionaram com um gesto sensacional. Porque o Cuca, eu acho que o Cuca é o grande vencedor desse time do Palmeiras, junto com o Jailson. Tá passando esse momento, a cena mais emocionante do jogo, talvez a cena mais marcante do Campeonato Brasileiro. A cena em que, aos 45 do segundo tempo, o Jailson foi substituído pelo... Tá passando nesse momento no nosso site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Momento que Jailson sai, todos os jogadores foram abraçar, e ele foi lá e deu um abraço no Praz, que você tá visualizando agora, e o Praz entra, e aí não tem pra ninguém, né? E é aquele momento que duvido que algum torcedor não chorou ou ficou emocionado nesse momento. Eu tava com o Vilhena no camarote. Com o Vilelinha? Choramos. Camarote. Eu em casa, eu vou ser honesto pra você, acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chorão, viu, mano? É incrível isso, cara. Eu antigamente não era tão chorão. Eu sempre fui meio chorão. Mas ultimamente vai ficando mais chorão. Vai ficando mais chorão. E ontem, cara, quando aconteceu isso, eu comecei a chorar mesmo, cara. Chorei. Chorei porque a conquista de um campeonato brasileiro, o Mano sabe que ganhou ano passado, o Sombra sabe que ganhou 3 já, o Mota ganhou 3 aí num passado não muito distante, né? O RG aí, que ganhou em 2004, comemorou aqui, na aí verdade. Aí já tá distante, né? Da RG tá bem distante. Mas olha a foto do Rudy chorando com o vocês Vilena. Dois lá, tava né? No, linda, no camarote. Parece lindo. Um casal, camarote né? Único. Bonito. Agora, ali é a foto do Rudy. A vovó tava do lado atrás. Tô vendo a vovó lá no fundão, né? A vovó tá lá no fundo. Eu fui pegar um hot dog que tinha no camarote. Você tava com fome, vovó? Tava com fome. Só come. Agora sim, foi a cena mais emocionante. Porque o Cuca, cara, é uma coisa impressionante. Mas ele é um gerenciador de pessoas. No futebol brasileiro, você precisa de ter um cara como o Cuca para gerenciar. O Tite é um gerenciador de pessoas. Esses caras que conseguem ser, ao mesmo tempo, treinadores, que são muito bons, mas que conseguem também ser psicólogos nos seus momentos onde não tem futebol, são os caras disse. Que conseguem as conquistas. Você vê, por exemplo, os caras que passaram pelo Palmeiras, os últimos treinadores, que ganharam títulos de expressão, Vanderlei Luxemburgo, o Felipe Scolari e agora o Cuca, tirando o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira, no ano passado, que foi quase nessa época aqui do ano, estamos comemorando um ano por um, cada ano um título, hein, seu Bento? Estamos começando agora a voltar ao normal, né? Então, assim, tirando o Marcelo, porque na minha opinião o Marcelo é um cara que não sabe, ele é bom treinador, mas ele não sabe gerenciar pessoas. E isso é no futebol hoje. No futebol moderno, esse futebol que nós vivemos, acho que no futebol desde antigamente, né? Você tem que ser um cara que consegue apaziguar as pessoas, não deixar aquelas panelas acontecerem, porque panela acontece em tudo quanto é lugar, e em todas as jogadores, né? Né, Almatinha? Em todo lugar acontece. O ego é uma coisa muito impressionante. E se o cara não conseguir gerir isso, né? Exatamente. Você vê aí alguns jogadores que são medalhões que ficaram no banco. Cleiton Xavier. Arouca. O Arouca. Lucas do Barro. O Lucas Barrios, que é um cara que veio ganhando muito, mas que ficou no banco, que ficou pianinho. Rafael Marques. O Rafael Marques. Mas o Rafael Marques é um cara de bom de grupo, me falaram. O Rafael Marques e o Alexandre são caras que são bom de grupo. Mas outros jogadores, eles querem jogar, cara. Enquanto não tá jogando, fica reclamando de tudo. E é difícil, eu acho que a parte mais difícil hoje exatamente. É você gerenciar. Gerenciar. Uma molecada que tá subindo, tá ganhando muito, já chega ganhando milhões, né? E os mais velhos, que também são os medalhões. O Pop e você ia juntar, né? Os dois, né? O Edu Dracê, ele só entrava quando ele ia. Quando ele não era reserva, né? Verdade. Mas aí, por exemplo, o Edu Dracena é um cara que a gente nunca viu falar uma vírgula, velho. Então, verdade. Cara, esse cara é um cara que parece ser um cara muito bacana e bom de grupo. Cara, esse cara parece um cara bacana. Esse cara é cara, que eu tô falando do cara, tô parecendo o capital. Ele já passou por vários times. Dizem que ele foi campeão também no Cruzeiro, lembra? Não lembro. Foi em 2003. E tem alguns outros jogadores, né? Por exemplo, Zé Roberto. Zé Roberto, cara, se vocês lembrarem, e ele foi até alvo de muita brincadeira, até mesmo o Rude imitando ele. Pelo amor de Deus! Quando ele chegou no Palmeiras, que ele falou que. Negócio do gigante, né? Bate no peito! E fala que Palmeiras é gigante, não sei o quê. É uma coisa que marcou muito desde a chegada dele até hoje. É o jogador mais velho a conquistar um campeonato brasileiro. Se não me falha a memória, ele bateu esse recorde. É o jogador mais velho que ganhou um campeonato brasileiro, se não me falha a memória, eu ouvi ontem nesses canais aí. Foi o Manga, que foi o goleiro do Internacional, em 76, que ele tinha perto de 40 anos de idade. Foi o jogador mais velho a ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora é o Zé Roberto que conquistou esse título aí, 42 anos, né? Ganhar o Campeonato Brasileiro, 42 anos. Acho que vai ser difícil bater esse recorde aí. E é um cara que é motivador, é um cara bom de grupo. E é um cara que merecia esse título também. Não só o time inteiro, né? Ontem, viu? Ele parece moleque, cara. É uma coisa impressionante, cara. Sabe o que impressiona mais? Ele tava pulando no trio ainda depois do jogo. É mesmo, é? Tava. E tem uma coisa marcante na conquista do Palmeiras, que foi aquele jogo contra o Cruzeiro, aqui, lá em Araraquara foi esse jogo, em que o Palmeiras tava difícil aquele jogo. A voz separou o lance aí, viu? Tá aqui? Tem o... Tá aqui a narração? O Luiz Carlos Grande. Ah, mas precisamos ver onde tá aqui. Pequeno. Não sei onde tá aqui. Vovó, precisa... TV. Me ajuda aí, hein? Tá, a hora procurar. Que chegar aqui, vocês me ajudam aí que eu vou colocar aqui. Pelo pra mim é um lance emblemático ali, que o Palmeiras conquistou um ponto, apesar de ter sido o jogo em casa. Foi um jogo que tava muito difícil. O Cruzeiro tava jogando muito bem aquele jogo, mas o Zé Roberto tirou de peito. Ele se jogou, porque o Robinho tinha driblado... Era o Jailson. Tinha driblado o Jailson e tocou pro gol e ele se jogou e a bola nem pegou na mão dele, mas pegou no peito e foi arrancando a bola como pôde, né? Eu falei pra ela, bate no peito e faz do gol. E acho que são alguns lances assim que marcaram o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, para a conquista do Palmeiras. Esse lance, teve alguns jogos lá atrás, no primeiro turno, realmente, que são fantásticos, o Palmeiras ganhou e deu uma distanciada, mas tem alguns lances fundamentais, né? Esse jogo contra o Internacional, que o Inter... precisava dessa vitória pra tentar escapar da segunda divisão, esse último jogo pertinho aí do final, né? E os caras estavam chegando, o Santos tava chegando, o Flamengo também. E se o Palmeiras não ganhasse aquele jogo em casa, a coisa podia... No final, contra o Inter. Aquele 1-0 foi de extrema... Aliás, o Cuca falou muito desse jogo. Foi que aquele foi um jogo que muita gente falava, vocês vê o Inter pela tabela, porque o Inter tá mal, mas o Inter tá lutando com todas as suas forças pra tentar sair da segunda divisão. E foi um jogo muito difícil. Foi um jogo muito difícil, foi 1-0. E contra o Botafogo, que foi o lance, assim, o jogo que o Palmeiras ganhou e aí meteu a mão na taça, né? Aí ficou um ponto da conquista, mesmo porque o Santos e o Flamengo também vacilaram muito. Agora o gol do, Gabriel Jesus. Perdeu. E o Gabriel Jesus é uma coisa contra sensacional, o Flamengo, né? O gol dele contra o Flamengo foi muito importante também, viu? Muito importante. Porque muito importante, é verdade. Não perdeu o jogo, não perdeu o ponto. O Palmeiras acabou não perdendo um jogo que poderia dar 3 pontos pro adversário, tava muito próximo. Passaria, né? O Palmeiras perderia a primeira posição. O lideramento. É verdade. Mas olha, todos estão de parabéns. E tem uma pessoa que trabalha nos bastidores que a gente tem que comentar também. Eu critiquei ele no começo da gestão dele, nos primeiros 2 anos. Achei que ele arriscou demais de não pegar dinheiro do adiantamento, porque ele fez o certo, mas ao mesmo tempo que a gente às vezes faz a coisa certa, você pode errar. Ele mesmo ontem deu uma entrevista e falou disso que eu vou comentar agora. O ano de 2014, que o Palmeiras tinha acabado de subir para a primeira divisão, ele montou um time, ele pode achar, ele pode brigar com todo mundo que ele possa vir a brigar, mas a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser falada, não pode esconder isso. O Paulo Nobre montou um time lamentável em 2014, é um time que poderia ter caído e só não caiu porque era o Vitória, né? É. O Vitória caiu, né? O Vitória fez de tudo pra cair, caiu ele sozinho, porque o Santos também acabou ganhando lá no último minuto, né? Mas o empate ajudava o Palmeiras. Mas o empate já ia ajudar. Mas é que empate é uma coisa que... Quando fez o gol, acabou, porque já o empate já valia. Mas com 40 pontos, você vê, hoje no campeonato, o Inter tá com 42, o Vitória tem 42 e joga hoje. E com 42 não escapa e não sei nem se com 45 vai escapar. Entendeu? E aquele ano com 40 o Palmeiras acabou escapando. Mas foi um momento muito complicado, que o Palmeiras montou um time na gestão do Paulo Nobre, que eu critiquei bastante. Ele abusou da sorte ali. Porque se o Palmeiras cai naquele ano no centenário, Motinha, dificilmente em 2015... Mas ele disse que abusou da sorte? Ele não disse que abusou, mas ele falou que ele achou que fez a coisa certa. Ele tava dando uma entrevista pro cara. Mas que ele arriscou. Então, mas eu arrisquei. É verdade, eu arrisquei. Ontem ele falou, eu arrisquei, mas graças a Deus acabou dando certo. Então, mas e aí aí sim, em 2015, claro, montei um time totalmente. Aí mandou todo mundo embora. Aí tinha dinheiro da televisão, o dinheiro da cota total. Aí começou a vir o dinheiro e aí sim montou um time. E aí em 2015 aí colheu relativo, um fruto, Domênico. E em 2016 colheu totalmente fruto de novo, né? Porque em 2014, lá no ano do centenário que o Palmeiras quase caiu, quem montou aquele time de fato. Foi o Bruno Oro. Entendeu? Errou, né, mano? Nobre, sim, foi um erro estratégico. Mas com o aval Nobre, dele, né, mano? Então, não, aval até a página 2. Porque o Paulo Nobre, ele é um cara que ele delega poderes. Isso ele tem de bom. Ele não é aquele presidente que fala, eu sou o sabichão e eu vou montar o time de acordo com o que eu acho que é bom. Tá certo? Ele vai lá e fala, o Bruno Oro foi um cara vitorioso na trajetória dele no Palmeiras. Naquela época da Parmalat foi ele que começou a gerir aquele projeto que depois culminou com os títulos que o Palmeiras conquistou. Ele foi lá e falou, Bruno Oro, toca o projeto? Beleza, o Bruno Oro foi lá e tocou. Não deu certo? Não deu certo. Depois, quando ele trouxe o Alexandre Matos, ele fez a mesma coisa. Você não vê o Paulo Nobre falando de jogador A, B, C ou D? Porque tem dirigentes que muitas vezes eles dão pitacos, eles metem o bedelho. Você não vê o Paulo Nobre, tipo, entrando em dividida, falando, eu acho que o jogador tal tem que ser escalado. Ou eu acho que o jogador tal é bom jogador. Ele se esquiva desse tipo de pergunta. Porque sim, o lado do cara é administrativo. Ele delega poderes. Ele pode ter delegado o poder pro Bruno Oro, que acabou não dando certo depois. Mas o Bruno Oro, ninguém contestava na época não. O que ele poderia fazer. Tanto é que todo mundo se surpreendeu com o resultado final do Palmeiras, quase caiu. E muita gente, mano, achava que ele era o salvador da pátria. Então, né? Aí sim, depois ele trouxe depois o outro dirigente sensação do futebol brasileiro, que era o Alexandre Matos, que tinha montado aquele time do Cruzeiro que foi bicampeão. Ele trouxe depois que mandou embora o Bruno Oro, sim, né? Sim, depois. É. 2015. O que sucedeu o Bruno Oro. Mas aí ele pegou e falou, não deu certo o Bruno Oro, que era um cara que eu tinha expectativa muito boa. Beleza. Quem que é o outro cara bambambam no mercado? O dirigente sensação. Aí sim. Era o Alexandre Matos. Sim, ele foi lá e contratou o Alexandre Matos. Ele poderia ter ficado, né, mano, com então, o Bruno Oro e poderia ter dado errado também. Outra coisa, ele confiou então, só pra cumprimentar, sim, o técnico Careca, que trouxe... Careca, porra. 3-4 argentinos, que era pra resolver e não resolveram. Não resolveu também, tem isso também, viu, maninho? Mas não, continua, então, mano. Mas continua. É um cara, ô, Domênico, que nesse sentido... Ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe que a área dele é administrativa. Ele, por mais que ele seja torcedor, ele não vai interferir na escalação do time não, ou então na contratação. Por mais que todo mundo atribua a ele a responsabilidade, eu não tenho nem motivo pra falar bem do Paulo Nobre aqui, mas ele é um cara que dentro da parte administrativa do clube, por tudo, não só pelo fato de ter colocado dinheiro lá, que muitos, ao invés de colocarem, tiram do clube. Ele não, ele fez o processo inverso. É. Além dele colocar, ele repassou uma dívida que o Palmeiras tinha com juros absurdos no banco. Verdade. Ele recomprou a dívida e passou por um juros que não existe. Verdade. Então, nesse quesito, ele tem mérito, Domênico. E mais ainda pela parte administrativa, dele falar, eu sou o presidente do clube, eu tenho que delegar poderes para pessoas capacitadas que eu entenda que possa fazer um trabalho melhor do que qualquer outro aqui. Ele vai lá e contrata o cara bambambam e dá a responsabilidade pro cara. Isso quer dizer que vai dar certo? Não, porque todo negócio tem um risco. Existe uma chance de erro também. Mas ele minimiza quando ele traz uma pessoa competente para tocar o projeto que ele quer. Inclusive no final acabe como acabou o Palmeiras aí campeão de 2016. Mas enfim, certo, né, velho? Mas olha, Mas agora, Domênico, pensando no macro, velho, o Palmeiras ele tá indo aí pro uma linha e o Corinthians também desfrutou durante algum tempo. O Palmeiras hoje ele tá com caixa, ele tá com uma autossuficiência financeira que vai possibilitar o Palmeiras aí não perder jogadores que ele queira ainda permanecer no elenco, porque ele consegue hoje, diante do capital que ele tem, segurar muitos jogadores. E ele consegue o principal, contratar. Porque muitas vezes o jogador, ele quando tá na dúvida da proposta ABC ou D, ele fala, onde me paga em dia? Onde eu vou ter estrutura para trabalhar? Qual que é o time do momento, time sensação? E hoje, querendo ou não, velho, pelo aporte financeiro que o Palmeiras tem, pela estrutura que tem, é um time que o ano que vem entra forte de novo. O Corinthians que já foi atrás do prato. O Corinthians, ele conseguiu se manter, ele não precisou talvez do Paulo Nobre, mas o Corinthians ele teve com os aportes da televisão, fazendo aquele boom financeiro, aquela época da bolha. De 2008 pra cá, o Corinthians ele foi o time brasileiro que mais conquistou títulos expressivos. Teve Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. De 2008 pra cá, o Corinthians ele viveu uma maré farta, uma maré excelente. E o Palmeiras, se continuar nos trilhos, tem tudo, basta não cometer nenhum erro administrativo e meter o pé pelas mãos. Porque tá no eixo, tá no trilho. Aliás, agora aproveitar, né, velho? Já com o novo presidente, né? É verdade. Já assumiu, né? Não, parece que ele já foi eleito, mas ele não assumiu ainda. Ele assume, acho que dia 15, eu acho, né? Dia 15. Ainda não assumiu o Maurício Galiano. Se não me engano, acho que ele assume... Galiotti. Acho que ele assume dia 15. É. Acho que é isso. Mas olha, a gestão... realmente foi findada com chave de ouro, vamos dizer assim, né? Parabéns. Porque fechar com dois títulos na última gestão, porque a primeira gestão foi meio desastrosa. Segunda gestão, maravilhosa, não há o que contestar. Você ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um Campeonato Brasileiro. Pô. Mas fez coisa melhor, né? Domenico resgatou a confiança, E resgatou a confiança, e não só isso, mas resgatou o clube da desgraça. Sim, essa é a verdade. O torcedor palmeirense hoje tem esperança. É o que eu falo. Ele resgatou o time, vamos dizer um português, da merda, vamos dizer assim. Essa é a palavra. Tava virando a portuguesa, vai. Não, mas não virando portuguesa não vira, porque sabe por que não virava? Porque tem torcida e tem patrimônio. A portuguesa, infelizmente, não tem. Fica quieto, azeitão. Agora, e você fica quietinho, fica pichupa, viu? Chupa, o que eu ouvi ontem, eu fui fazer o projeto Abraço lá na Overnight, o que mandaram chupa Bumano e pro Azedão? Manda todo mundo pro inferno. Impressionante. Você não tem noção. Manda pro inferno. Qual é a sua palavra? Chegar humano. Você é minha nossa senhora. O mano é um retirante, tá tudo bem, eu sou jornalista. Jornalista. O campeonato foi manchado. Chupa aí você, ser campeão com o gol do Fabiano é vergonhoso. É maravilhoso. Foi manchado o campeonato horrível. Parabenizo o Domênico. Você tem que me parabenizar, você. Você é jornalista. Você tem que baixar sua bola aqui e me parabenizar. Não, só eu como o seu Bento e a vovó também. Abaixa a tua bola aí. Não valeu nada. Abaixa a tua bola aí, tá? E o que aconteceu com o seu time ontem? O teu time primeiro. Vamos falar do time dele já? Mas o Azedão é jornalista. Não tem time. Tem time sim. Eu queria saber que time que ele torce. Se ele fosse jornalista, ele me dava os parabéns. Não me deu os parabéns. Segunda-feira é um dia péssimo mesmo. Se você fosse jornalista, o senhor me dava os parabéns. Deixa eu falar uma coisa pra até você. Até o Mota vem falar daqui parabéns. 10 anos. Mota, o Sombra, o senhor não vem. Você vai chegar pro seu neto e falar, olha aqui, ó, o título brasileiro. Com o gol do Fabiano cagado. Lindo. Aí teu neto vai falar assim, mas foi campeão, chupa trouxa. É isso que ele vai falar. Deixa ele, ô Lolo. Ah, é o Mané. Será pro ano que vem o Fabiano? O contrato dele vai até o final do ano. Eu vou dizer uma coisa pra você. É meio novo Betinho, né? Marcou um gol decisivo, picar a mula. Né? Mano Menezes quer contar com o jogador ano que vem. Mas ele não jogou. Às vezes que ele entrou, ele não jogou mal. Jogou bem. Olha, vamos falar a verdade aqui. Todas as vezes que ele entrou, ele jogou bem. Não, ele começou mal. É que agora ele melhorou. Palmeiras? É, começou horrível. Tanto que ele chegou machucado. Depois das partidas que ele teve, ele não foi bem. Não, as primeiras partidas ele jogou mal, tanto é que a torcida do Palmeiras pegava no pé dele pra cacete. Mas depois ele melhorou. É o seguinte, Motinha. Como eu tô feliz pra boné. O quê? Eu vou fazer uma loucura aqui. O quê? Vou fazer uma loucura. Não, loja do Estádio 97, não tem a loja do Estádio 97? Loja do Estádio 97.com.br. Sombra, eu vou fazer o seguinte agora. Fala. 20% de desconto em todos os produtos do Palmeiras. Até o final do campeonato. Até domingo, quando acabar o campeonato. Presentão, hein? Tudo que tem lá. Tudo. 20% de desconto até o final do campeonato. Então acessa loja do estádio 97.com.br. E vou fazer mais ainda. Olha lá, parabéns, tá lá no estádio, parabéns. Vou fazer mais que isso. Não. Além dos 20%, você vai fazer em 3 vezes sem juros. Sensacional. Boa, mano. Tá bom, presente ao papai, vovô. É porque agora é final do ano, mano, entendeu? Tá o cara Natal, que tirou o palmeirense aí no amigo secreto. Pô, aproveita e compra a camisa. É a hora. Compra o boné. Não é a hora? Compra o relógio. Caneca, caneta. Além de ter 20%, faz em 3 vezes sem juros. Tá bom? Aí okay, sim. Tá ótimo. Boa, mano. Então, boa, esquemão, hein? Presentão, né? Boa. Então é isso aí. Loja do estádio 97.com.br. Até pra velho vou comprar. Você vai comprar pra vovó? O que você quer, Val? Um relógio? Você quer lá, vovó? Deixa eu... Escolhe lá, que você merece. Caneca? A senhora merece. Eu quero esse, quer esse relógio aí. O relógio, dourado. Bonito o relógio, né? O douradinho. É bonito. Ah, igual os meninos fazem, ostentar. Ostentar. Ah, tá velho, ostentação. Ostentação. Então tá bom. Seu Bento, vamos lá, né, seu Bento? Ah, vamos lá. Tem que falar de outros tem hoje? Vamos falar, né? Vamos falar, né? Faz parte melhor do jogo, não, né? Meu, velho? Deixa é quieto. Melhor, é melhor. É legal porque nós vamos rir agora, vai. Ah, vamos rir por último, então. Então vai. Vamos rir mais ou menos. Mais ou menos. Vamos São Paulo. São Paulo não é. Tricolor. Are you ready, São Paulo? Tricolor. São Paulo acabou ganhando o Atlético, cara. Virou. Caramba. Não, e com gol do Gilberto ainda. Gilberto! Que coisa, hein? Mas o Gilberto... Estreou. Mas o Gilberto, ele fez um gol... Que o Chaves tem perdido. É fazer exatamente. O quê? É. Como tem perdido o gol, Chaves? É impressionante. Mas isso aí, Motinha. Ganharam lá do Galo. O Galo também todo já depenado, né? Olha, e que zica do goleiro Renan Ribeiro. Putz, velho. Ah, mas você tá com cara de vudu, cara. Não, é também acho que a mulher do Denis. Tratou de uma mulher, assim, de alguém? Não. Exatamente, velho. Mulher do Denis. Tá com cara de vudu, mano. Que zica, velho. Ele luxou o terceiro dedo aí, da mão esquerda, parece... E vai ficar 6 semanas fora. Foi direita. Foi direita ou esquerda? Foi direita, então, acho. 6 semanas fora. Não importa a mão. Não importa a mão. Coitado. A cena, velho. Nossa. Você assistiu a cena? Eu não vi, cara. O Sombra tava me contando. Ah, sabe, o Fred cabeceou uma bola em impedimento. Não foi essa, né? Foi. Não, esse foi o lance do gol. Esse foi o lance do gol do Galo. Tá meio branco aqui. Sabe quando você vai defender uma bola? Ah, tá. E é o gol, E você pega a bola, bate na ponta do teu dedo assim? Então... Tá dobrada. Exatamente. Então, o que acontece? Não foi uma quebra, né? Pelo que a gente reparou. Uma luxação. Né? Foi uma luxação. É quando essa parte do dedo... Aí o dedo vai para... O osso sobe. Exatamente. Mas teve que operar, né? E no campo... Porque quando é uma luxação, você imediatamente... O cara põe no lugar. No calor mesmo, você tem que puxar para colocar no lugar. Ele falava, puxa. Ele falou... E o médico puxando pra caramba. Nossa, e o cara urrando de dor, mas não saía do lugar, cara. Então teve que dar uma pegada. Aí ele pegou um martelinho de quebrar nozes, pôs o dedo assim, deu uma pancada, velho. Tadinho, ali doeu, hein, mano. Mas você tá brincando? Você sabe que tem gente que quebra o dedo, por exemplo? E se o remendo não fica bom, lá engessa torto... Tem que quebrar de novo. Tem que ir lá pra cirurgia martelar, quebrar de novo. Que horror. É verdade. É, aconteceu isso com o meu irmão. Aconteceu isso. Meu irmão quebrou o braço, engessaram errado, teve que dar uma retada. A próxima pessoa aqui no estádio que quebrar alguma coisa... A gente vai engessar errado só pra mostrar como que é o processo. Tá bom. Filma, vai quebrar de novo. É. Agora, o São Paulo, Domênico, jogou uma partida razoável, pra boa até. Aliás, fazia tempo que eu não via um lance, Sombra, do futebol brasileiro, que há muito tempo atrás a gente tava cansado de ver. Um gol lindo de falta, cara. Que coisa impressionante o gol do... Então, verdade. Não se vê mais gol assim. É verdade, belo gol. Né, ô Juninho? Não tem mais mesmo. Devia ser de cada prêmio Puskas. Hein, Sombra? Não é verdade? Mas o Maicon, ele é um cara que, dizem, treina muito falta. Porra, ele já chegou a ter cobranças um pouco mais... já chegou a mandar bola na trave, em cobrança. Mas a cobrança eu acredito, eu acredito que agora com o Rogério Ceni de técnico, e vai incentivar o Maicon a treinar cada vez mais... Sim. Talvez dê mais dicas através do treino. Acredito, então, que o Maicon passará a ser um bom cobrador de falta. Nossa, é uma bola que ele vai ter um bom professor. É. Ele já é um cara que... Gosta. Que gosta. E sabe bater na bola. Agora, entendam, né? Durante o jogo eu estava bem preocupado, porque o São Paulo, jogando futebol nota 6,5, não conseguia ganhar. Era o melhor São Paulo diante do Galo reserva. O futebol era mais ou menos, lá pelos seus 6,5 e tal, ok. Razoável pra um pouquinho pra cima. E perdendo gols, o São Paulo perdeu 2 gols muito claros. Muito claros. E infelizmente, essa foi uma das tônicas do São Paulo no campeonato. A perda de gols óbvios, né? São Paulo precisa melhorar muito, trazendo jogadores de frente com bom poder de decisão. Precisa demais. Demais. Se quiser ter um 2017 melhor. E a apresentação do Rogério é amanhã, né? Sim. Ah, é amanhã? Amanhã. Eu li hoje que dizem que o Rogério... eu não sei se é verdade ou não. Que é 2 auxiliares. São auxiliares estrangeiros, mas que falam português. Será que vem de Portugal? Deve ser o Petkovic. Não sei. Diz que ele quer dois auxiliares, não sei se é verdade ou não. É que o Benja não tá aqui, mas o Benja é o cara que, na verdade, sabe, né? Ele participou de todo o processo de contratação. Tá o junto. Benja que tem todos os detalhes a respeito do Rogério. O Benja sabe tudo do Rogério. Então, não sei o que vai acontecer. Mas amanhã a apresentação do Rogério Ceni. É isso aí. Bom. E só uma opinião, eu estava ouvindo atentamente. Eu acho que deveria ter o prêmio Puskas que previa. Falta, a falta dele. Que previa golaço, os gols velho. Mais bonitos. Bom, vou dizer pra vocês, faz tempo que eu não vi um gol. Eu estava falta no raciocínio. Assim. Tô falando sério, velho. De falta a gente não viu gols assim. Não, ninguém treina. Aí você pegar o campeonato brasileiro inteiro. 15 só. É isso? Só 15 gols. Eu ia perguntar. De falta. É ridículo, né? Ridículo, né? Ridículo. Quantos jogos foram? Não é possível você não ter um gol desses Sombra, por rodada. Você tem. É, são. 38 rodadas. 38 rodadas, né? 38... 15, menos da metade. 38 e 10 jogos, né? 10 jogos? Por rodada? É. Não é 10 jogos? Sim, 10 jogos por rodada. São 380 jogos, é isso? É. Só 15. Você entendeu? 380, só 15, cara. Não foi nem... Menos nem, de 5%. Menos que 5%, cara. Ah, agora, Dodô, eu queria dar os parabéns, lógico, pelo título, né? E dizer que, na minha opinião, o Palmeiras, o cara do Palmeiras... Pode falar, não, tem jogador que teve importância, o Cuca tudo tem importância. Mas o Paulo Nobre foi o cara. O Paulo Nobre foi o cara. Ah, mas o cara foi lá e deu dinheiro, o mérito dele é dar dinheiro, etc e tal. Olha, sorte do Palmeiras, você teve um cara que foi lá e emprestou dinheiro a juros baixos. O Palmeiras vivia uma situação de penúria financeira gigantesca. Gigantesca. Se não fossem esses empréstimos do Paulo Nobre, o Palmeiras estaria vivendo momentos terríveis. Tava feia a coisa lá. Feia a coisa lá. Tem muita gente que argumenta, ah, mas um clube não pode viver assim, da doação, do empréstimo, porque o clube não, deu a sorte. É, vai fazer o quê? Deu sorte. De repente, essa pode ser a virada dentro da situação do Palmeiras. Hoje, quem pegar o Palmeiras, vai pegar um Palmeiras... Estruturado redondinho, e sanado. Redondo. Só trocar uma aí, peça aqui, outra ali. Assim como pegaram também o Palmeiras pós-Parmalat, também com certo dinheiro e caixa. Mas só que o grande problema naquela época é que... Acho que não desenvolveram muito a estrutura interna do Palmeiras pós-Parmalat. Souberam sair, né, da parceria então, pra coisa normal, vamos dizer então, assim. Então, né? O Palmeiras, de certa forma, hoje ele vem aí com um estádio novo, que agrega muito a torcida, embalado por título. Tem tudo pra financeiramente a coisa caminhar bem. Ah, daqui a 2-3 anos o que vai acontecer a gente não sabe, porque você tem a administração que às vezes pode se perder no meio do caminho, pode, claro. Às vezes você pega maus administradores, às vezes você pega lá, dá o azar de contratar, gastar muito com o jogador, perder... É, acontece. Perder a mão. Acontece, perde a mão. Mas o São Paulo vinha numa pegada legal e perderam a mão. Perdeu a mão. São Paulo vinha na década de 2000 ali, metade pra frente, numa crescente que você fala... Todo mundo aqui falava... Pô, só vai ter, vai dar São Paulo o resto da vida. Os outros times não conseguem. E aí até que perdeu a mão. Perdeu a mão administrativamente, né, e aí ferrou. Sim. Como o Corinthians perdeu a mão à época, depois retomou e conquistou tudo. E assim vai, né? Então, se com capacidade, o Palmeiras pode prevalecer por um tempo indefinido, que a gente não sabe. Não é dizendo ganhando tudo, mas brigando por títulos, porque outros clubes também... Mas sendo coadjuvante, né, Sombra? Mas deixando... Não, deixando de ser coadjuvante... Não, desculpa, sendo protagonista. Exatamente. Então, por exemplo, você vê o Cruzeiro. O Cruzeiro veio lá, 2 títulos brasileiros, etc e tal. Perdeu os jogadores, né? Não conseguiu. Quase caiu, mas, né, depois. É, cara, mas é um pouco diferente da situação do Palmeiras. Porque, primeiro que o Palmeiras tem o seu estádio. O Cruzeiro não tem um estádio. O Mineirão ele não joga é deles, no Mineirão. Né? Ah, mas o Palmeiras também, o estádio não é. Mas existe a identidade de dizer, este é o meu estádio. Não importa que ele está sendo explorado por 30 anos. O palmeirense tem orgulho. O cruzeirense não tem orgulho de dizer, ah, eu vou lá, vou lotar, é meu estádio. Não, é o estádio do governo. É. É isso não. O estádio do governo. Você vai com outra energia no jogo, né? Você vai, vai com vê outra ontem. Energia. Ontem foi recorde, hein? No estádio do Palmeiras, 41 milhões. 4 milhões? 4 milhões de reais. Então, se o Palmeiras souber explorar este momento e tiver bons administradores na sequência, ok. Agora, como toda empresa, um dia você tá bem, você pode ir mal também. Pode. Você pode cair. Pode. E, aproveitando para falar isso, dar os parabéns, então, a notícia importante do São Paulo. Os associados do São Paulo, no sábado, têm o dever de votar lá na aprovar ou não o novo estatuto. Então, a meu ver, Estatutos que já foi aprovado no Conselho, mas não tem validade se não for aprovado em Assembleia Geral de Sócios. Então é um dever do São Paulino ir votar. São Paulino, sócio do clube, não é sócio torcedor, sócio do clube votar. E a partir da mudança do estatuto, se também souber colocar pessoas competentes dentro dessa nova estrutura, a coisa pode virar, né? Que vai ser ocasionada por um novo estatuto, pode então gerar um embrião melhor para o São Paulo voltar a crescer. Voltar a crescer. Então é um dever. Eu vou lá votar, estarei lá e votarei. Você é contra ou a favor? Não, vou dizer, não posso dizer para você, ah, é o melhor estatuto do mundo. Não, mas é um estatuto bom. Você vai votar muita a favor. Coisa. A favor? Vou votar a favor da renovação. Sim. A favor não do é perfeito, novo estatuto. Mas tem que mudar. Exato. Agora, gente, também não adianta ter novo estatuto se você não tiver bons profissionais. E outra coisa, você quer apostar o que vai ter de nego lá que vai falar assim, não, mas eu posso gerir isso muito bem. Ah, eu sou... sempre tem. Cara, tem fala, gente. O cara gente é de, do céu. Meu o cara Deus. É advogado e quer fazer marketing. É isso aí. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. É, meus amigos, em nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nome de Feirão Honda Motos, na Arena Corinthians, dias 3 e 4 de dezembro, hein? Também em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também em nome de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra Gol. Agora o Benjão vai falar aqui de Fricô. É, Benjão, fala aí, meu. Olha só, amigões, tem um recado para dar para vocês. O Fricô chegou para resolver os problemas de todo mundo. E às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, ah, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar o Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricô para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E pode comprar que funciona, é Fricô! É Fricô, é isso mesmo, Benjamin, é isso mesmo. Estádio 97 também vem aqui em nome, né, Sombra? Vamos falar de HDI Seguros? Vamos falar de HDI Seguros, né? Inclusive, olha, que tem de palmeirense que esse fim de semana lá ficava assim, apreensivo de repente, ficava ouvindo o jogo... E sintonizado no jogo, ligado no jogo, e para no farol, e aí não presta atenção, vai e bate no carro da frente. Putz, a vida. O Rudy bateu no carro do Domênico pra comemorar. Ora, tá brincando. É? Putz. Sorte que o Rudy tem HDI. Você é sempre botando na traseira do Domênico. Oh, que isso, que isso? Não, na traseira do carro. Que, ah, do carro. Do tá. carro, é. Ah, então. Mas então. Só, minha sorte é que ele tem HDI. Ele igual, tem HDI. É, sabe quem mais tem HDI? Quem? A Ivete Sangalo. Porra, Ivete Sangalo. É. Ah. Então, se olha, se você der a sorte de alguém bater no teu carro e tiver HDI, é a mesma sorte que você vai ter se a Ivete Sangalo bater. Sabia? Porque a Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador. Pertinho da casa da Ivete. Escolha HDI. Com HDI, você economiza até tempo. Ó, faça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Scream for me, Corinthians! Ih, Bento, que azar, hein, velho? Que lástima, hein? Que esforço vocês estão fazendo pra ficar fora da Liberta, hein? Vocês não querem ir mesmo, né? Esforço, hein? Agora vocês não estão afim de ir, hein? Não somente, né? O Botafogo também tá fazendo um esforço, o Atlético Paranaense idem. Tá parecendo aquele time que vai cair, não... Ninguém quer, velho. Não quero, vai você. Eu vou te falar mesmo, a gente tava conversando aqui a semana passada, eu assisti o jogo do Corinthians do sábado, o melhor em campo, disparado, é o Rodriguinho. É o melhor jogador do Corinthians. Então, não que não jogou nada também, né? Marlone, convenhamos. Não, o Marlone tava mal. O Marlone, ele conseguiu perder um gol que o goleiro do Atlético Paranaense estava no chão. Ele com o gol aberto, ele cabeceou por cima do gol. Mano, e aí? O Corinthians não indo para a Libertadores, eu vi uma reportagem que cerca de 20 a 22 milhões deixa de arrecadar não indo para a Libertadores. Ah, mas isso é fato, né, Bento? Vamos lá, por partes, primeiro com relação ao jogo. O Corinthians, mais uma vez, ele não conseguiu fazer o dever de casa. Diante de um adversário que é o Atlético Paranaense, que hoje tem uma campanha como visitante de time rebaixado, se eu não me engano, a campanha do Atlético Paranaense é de 17º no Campeonato Brasileiro, com relação ao aproveitamento de pontos quando ele joga fora de casa, e o Corinthians ele não conseguiu fazer valer esse fator a seu favor. É ridículo, cara, é ridículo. O time do Corinthians até começou jogando bem, o primeiro tempo criou boas chances, teve uma bola na trave, o goleiro do Atlético Paranaense também foi bem, no segundo tempo o Corinthians ele diminuiu um pouco o ritmo, em termos de chances claras de gol, mas o ritmo dentro da partida o Corinthians administrou. O Atlético Paranaense chutou uma bola no gol. Somente uma bola no gol. O time do Corinthians ele empurrou o Atlético para sua defesa, mas o Corinthians ele não teve aquela qualidade necessária naquele último passe ou então naquele último recurso aí na hora de finalizar. Você pega ali, ó, o Romero ele teve chances boas, não conseguiu fazer. Rodriguinho teve uma boa chance também, não conseguiu fazer. Giovanni Augusto, quando entrou lá também, não conseguiu fazer nada. O Gustavo, cara, pasmem, ele entrou, a primeira coisa que ele fez no campo quando ele entrou foi escorregar. Então, cara, o time do Corinthians ele foi patético, cara, patético. Diante de um adversário que o Corinthians ele tinha tudo pra poder vencer e só depender dele na última rodada pra permanecer num grupo que leva pra Libertadores ano que vem, o Corinthians ele desperdiçou em casa uma grande possibilidade de só depender dele na última rodada. Porque hoje, se você parar pra analisar dentro do Campeonato Brasileiro, mesmo que o Corinthians se o Corinthians empatar a próxima partida e Botafogo perder e o Atlético Paranaense perder também, o Corinthians ele não entra. Caraca. O Corinthians ele empataria em número de pontos, Motinha, mas ele fica atrás em número de vitórias. Mas o Corinthians perdeu muita chance, né? Mas é que tá, o Corinthians não pode se dar o luxo, Motinha, de perder chances ridículas e patéticas e bizonhas, como perdeu, cara. O Corinthians ele criou demais, o Corinthians ele teve, sem brincadeira, Motinha, umas 6 chances pra fazer o gol. Mas aí faltou aquela pecinha, que inclusive resolve, aí, né? Aquela pecinha que inclusive é cara, tá certo? Aquela pecinha... Que tem qualidade, quer, né? Tá certo? É isso, cara, é isso. É difícil, não adianta nada, né? aí falar, mano, mas o Corinthians ele jogou bem no primeiro tempo. Ok, jogou bem? Jogou. Mas tem que finalizar, né? No segundo tempo, criou chances pra poder fazer aí o primeiro gol e sacramentar a vitória? Criou. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, fez? Não fez. Não adianta nada, eu prefiro jogar mal, tá certo? Uma partida e vencer, do que jogar bem e não vencer. O time do Corinthians hoje, ele não pode se dar o luxo de jogar bem e desperdiçar pontos. O Corinthians, ele tinha, na noite de sábado, um adversário direto, cara. Um adversário que tava brigando pela mesma vaga que o Corinthians quer. E com um aproveitamento ridículo. E o time do Atlético Paranaense, quando ele joga em casa, inclusive, é a melhor campanha do Campeonato Brasileiro, à frente até do Palmeiras como mandante. Mas o time do Atlético Paranaense como visitante é um time medroso, cara. É um time medroso. Parece que é outro time, Mota. Parece que é outro time. Não consegue jogar fora de casa, né? É fraco, Domênico, é fraco. Se bobear o time da rádio, se montar um time e pegar o Atlético Paranaense jogando em qualquer campo... Ah, não, não dá. É capaz de ganhar do Atlético Paranaense, é verdade, impossível, cara. Impossível. É verdade. Parece que o cara tem medo de jogar fora. Então, cara, o Camacho perdeu gols. O Christian, pai do céu, o Christian perdeu 2. Não dá, cara, não dá. O time do Corinthians precisa de um algo a mais. Aí vão falar, mas são salários que estão atrasados. É o Tite que foi embora. Minha mão tá cheia de dedo. Né? O cara pode apontar qualquer motivo. É inadmissível pensar que o Corinthians, quando tá jogando contra um adversário direto, podendo pegar aquela vaga, tá ligado? Pra Libertadores ano que vem. Dá uma rateada dessa daí, cara. Na boa. Time apático, cara. Tudo bem, criou chances, correu, se dedicou, mas precisa de um que a mais. É a hora daquele sprint final, é como se fosse uma corrida de São Silvestre, que o cara não aguenta mais correr, tá todo torto. Lembra aquela cena da menina que chega toda torta assim na linha de chegada? É o momento do jogador sair assim de campo, Domênico. Eu não vejo isso no Corinthians, cara. Verdade. É o momento de dar sabe, aquele sprint final, lógico. É o momento do cara se sacrificar. Tudo bem, correram, mas é pouco. Correr é pouco. Mas, mano, é que são ruins. Não é isso, Sombra. Não acho. Eu não acho que sejam. Você pega lá, o Fagner não é mau jogador, o Balbuena não é mau jogador, o Wendel não é mau jogador. Você vê ali no meio campo do Corinthians, não dá pra falar, o Christian é péssimo, o Camacho é péssimo, o Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Marlone, Romero. Tudo bem, eu concordo, não são a oitava maravilha do planeta, eles não são o suprassumo. Mano, se não fosse aquela gestão do Tite... Sombra. O Corinthians ia estar brigando pra não cair. Sombra, se você parar pra analisar outros times do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Botafogo, ele teve uma ascensão meteórica no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo tava pra cair. O Botafogo hoje, Sombra, ele tem um time muito mais limitado que o Corinthians, cara. Incrível, mas, né? Muito mais limitado que o Corinthians. Mas o que define muito é que a gente colocou na Sombra, cabeça é que o treinador, quem veste a camisa véio, do time... Não é isso, Sombra. É o treinador, cara. Se o Corinthians tivesse contratado o Mano Menezes quando demitiu... Demitiu não, quando o Tite saiu e foi pra seleção brasileira, o Mano Menezes, com todo o respeito ao Roberto, até eu já falei isso pessoalmente pra ele também, eu falei, na minha opinião, Roberto, era o técnico pra assumir o Corinthians. Tudo bem que o Roberto possa ter as suas diferenças e as suas predileções, e ele não quis naquela oportunidade contratar o Mano Menezes. Mas, pro Corinthians, era o principal nome. Era o principal nome. O Mano Menezes, se tivesse pegado o Corinthians naquela época que o Tite saiu, eu tenho certeza, Sombra, que ele teria conseguido manter um trabalho que, ainda mais pela proximidade de características que os dois têm, tanto o Tite quanto o Mano Menezes, eu tenho certeza que ele ia conseguir manter por muito mais tempo um trabalho que vinha dando certo, que o Tite deixou. Tanto que o melhor aproveitamento do Cristóvão foi durante as 6 primeiras partidas que ele fez. Porque ele pegou um lastro, ele pegou um vácuo no trabalho do Tite que já estava montado. Depois o Cristóvão começou a querer fazer as alterações que ele achava pertinente e o time começou a desandar. Aí assumiu o Fábio Carilli, o time também começou a desandar. Aí assumiu o Oswaldo, eu não vou responsabilizar então, somente o Oswaldo. Que poderia fazer o trabalho do Tite? É o que eu falei, Mano Menezes. Naquela oportunidade seria Mano Menezes. Seria o Mano Menezes. Olha, o Mano Menezes... É, ele já vem... O Mano Menezes, por muito pouco, não chega na última rodada também brigando pra não cair, cara. Sombrar, na boa. Ele pegou que esse que ele resolveu no Cruzeiro? Pô, como o Mano Menezes hoje tá com 48 pontos, cara. Ele você já acha isso o Cruzeiro. Bom? Sombrar, diante da expectativa que o Cruzeiro tinha, o Cruzeiro ia cair. Quando o Mano Menezes assumiu o Cruzeiro, ele tava na zona de rebaixamento. O Mano Menezes hoje, eu também acho que ele tá muito distante do que era o Tite, porque agora deve ter corintianos aí que estão me xingando. Ah, mano, mas não dá pra comparar. Eu concordo que não dá pra comparar. Mas pelo menos você não perde tanto. Você pega um treinador aí que era o Alconcourt, que era o Tite, você tira lá, vai, o Tite nota 9. O Mano Menezes, ele não é nota 2, cara. O Corinthians, quando trouxe o Cristóvão é nota 2. Não dá, Sombra, é inadmissível, cara. É, o time do Corinthians... Ali é raro, né, mano? Dentro é da limitação que tem, você pega ali, ó, o Renato Gaúcho, você vai falar, ah, mas o time do Grêmio é qualificado. É qualificado. Mas na mão do Roger, quando o Roger saiu, o time tinha dado um declínio dentro do Campeonato Brasileiro, que todo mundo falou, nossa, esse deu é o Grêmio. Antes dele sair, né? Então, mas é que tá, junto com ele. O Roger, ele caiu. O Roger, não, mas o Roger... Por isso que ele foi embora. Então, mas o Roger, Sombra, ele tinha dado uma boa cara pro Grêmio. Aí o time tava direitinho, tava acertadinho. Mas jura que você vai achar que o Roger, então, é o cara? Não, não falei isso, Sombra. Eu tô colocando como exemplo o Roger, que no Grêmio não tava fazendo o time jogar bola. O Renato Gaúcho chegou, assumiu e mudou a cara do time. Pega o Palmeiras aí. O Palmeiras, ano passado, tudo bem, foi campeão da Copa do Brasil. Campeão, pega o campeão. Não, você pega lá. O Palmeiras, ano passado, quando foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão. Teve méritos, mas não tava jogando bem. Você não queria tava, o Renato Marcelo Gaúcho? Oliveira. Não. Não, porque não tem identificação com o Corinthians. Eu tô colocando como exemplo, Sombra, treinadores que são capacitados. O Cuca pegou o mesmo time praticamente do Marcelo Oliveira e já deu uma outra cara. Você pega lá, o Botafogo também. Saiu o Ricardo Gomes, entrou o filho do Jarzinho. O maluco deu outra cara no time, Domenico Gatto. E isso chama-se trabalho de treinador, pô. Vocês não acham que esse negócio de... Ah, o cara... Ele ficou um tempo fora pra ele... Estudar futebol, isso não isso vai é meio. Não é relativo só. Pega o caso lógico do que é relativo. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Você pode mandar o Mota pra fazer as melhores universidades do mundo? Vai voltar isso aí, bicho. Não adianta. Ei! Mas é verdade, só pedrada, velho. Olha só, esse caso do Renato Gaúcho, mano, ele tava parado na praia jogando futebol. E por que tava parado? Porque só fez porcaria até hoje. E aí os caras chamam ele e ele deu certo. Só que no Grêmio, o Renato Gaúcho, cara, fez um jogo de ferrar. Puta jogo que o Grêmio fez contra o Galo. E um jogo que o Grêmio jogou muito. Não, mas ele muito. Tá um tempão já. Ele tirou o Palmeiras, ele tirou quem mais? Sei. Cruzeiro, ele eliminou o Cruzeiro. Ele tirou o Cruzeiro, tirou o Palmeiras, tirou o Galo. Ah, mas tirou o Palmeiras pensando tirou no Campeonato Galo, assim, Brasileiro. Parece não, que vai ganhar o Palmeiras ganhar é na cara aqui. Não, mas o Palmeiras também tava jogando por jogar. Mas, Domênico, então se é Copa do Brasil, então vamos colocar aqui que o Marcelo o Oliveira é sensacional. Marcelo não, Oliveira é chegou em 5 finais de mas Copa é fraco, do Brasil. É fraco. Exatamente. É fraco. E é bom? É por isso que você não pode analisar o trabalho do treinador pelo título que ele ganha. Acho que é média desses caras que estão aí. Mas, gente, a gente não pode aqui tomar como parâmetro. É a mesma coisa que eu pegar e falar, o Índio foi campeão do mundo, ele é melhor que o Cafu. Não, não é. Não é. Então, mas é que tá. falar. Mas não. Você não pode basear o trabalho de alguém, você não pode fazer essa avaliação pelo título que ele ganha, somente por exatamente, isso. Exatamente. É. Por exemplo, é o que eu falei do Marcelo Oliveira ano passado. Ele ganhou a Copa do Brasil? Ganhou a Copa do Brasil. O Palmeiras estava jogando bem? Não estava jogando bem. O Palmeiras esse ano jogou muito melhor, foi muito mais convincente. Então, querendo ou não, Sombra, na boa, eu acho o trabalho do Oswaldo, eu vou esperar para o ano que vem, porque o trabalho dele precisa ser avaliado ano que vem. Os caras jogam garrafa nele. Isso é mas errado. Esse ano não, tá errado. Jogaram garrafa no cara. Não, aí eu não concordo. Torcedor. Não, aí eu não concordo. Só que aí tá não errado. Pegou. Tá errado. Aí tá errado. Mas, por exemplo, o trabalho do Oswaldo, Sombra, eu não confio, cara. Ó, você pega aí, a última rodada, Domênico, o Corinthians ele vai pegar aqui o nosso querido Cruzeiro. Certo? O Corinthians vai pegar em Minas. Em Cruzeiro. O Corinthians ele precisa vencer o Cruzeiro e depender de um resultado aí negativo do Atlético Paranaense, que vai pegar o Flamengo em casa. Tá certo? E o Atlético possivelmente vai vencer esse jogo. Se ganhar, chega a 58. Você tem dois times, você tem que torcer pra perder. E o Cruzeiro precisa ganhar. O Atlético, já vou te falar. Imagina, que Cruzeiro precisa ganhar? Precisa ganhar. Pra quê? Porque hoje ele tá fora da Sul-Americana. Ah, mas ele tá um ponto da Sul-Americana. Se ele não ganhar, ele corre o risco de ficar fora da Sul-Americana. Dá na mesma. O negócio é o seguinte. Ô, Sombra, depende. Peraí, deixa eu só explicar a situação do Corinthians, gente. Peraí. Pera só, sabe por que depende? Só um minuto, mano. Porque se o Atlético ganha, eu sei que é difícil, mas se o Atlético ganhar, ele abre a sétima vaga pro Libertadores e, consequentemente, a Sul-Americana vem pra cá. Aí do oitavo ao 13º vai pra Sul-Americana. O Atlético não vai ganhar a Copa do Brasil, gente. Você entendeu ou não? O Atlético não vai ganhar a Copa do Brasil. Mas o Atlético não vai ganhar. Vamos lá. A situação do Corinthians. Mas tá aberto ainda, o Corinthians ele precisa vencer o Cruzeiro jogando em Minas, tá certo? E torcer difícil, por um tropeço mas, aí. Né? Ou do Atlético Paranaense ou do nosso querido Botafogo. O Atlético Paranaense, pela campanha que ele tem dentro de casa, ele possivelmente vai vencer o Flamengo. Quem, mano? O Atlético? O Atlético Paranaense. E o Botafogo, ele vai ganhar o Flamengo? Você acha que ganha do Flamengo? Vai ganhar, Domênico. Tá na cara que vai. O Atlético Paranaense dentro de casa tem um aproveitamento muito bom. E o Flamengo, ele não tá convencendo. O Flamengo tem oscilado muito. Ganhou do Santos, ganhou. Mas eu não acho. Eu acho que o Atlético Paranaense vai vencer. Acho também que o Botafogo, Domênico Gatto, mesmo jogando fora de casa, o Grêmio vai estar de ressaca, velho. O Grêmio tomou de 5. O Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil quarta-feira. E o último jogo do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai tomar uma sacolada também, como tomou ontem. Tem um detalhe. Esse jogo do Atlético do Paraná com o Flamengo... O Flamengo, se ficar em segundo lugar, ele ganha 3 milhões a mais do que poderia se ficar em terceiro, hein? É, o segundo fica com 10 mil e 700. E pouco. O outro fica com 6 e pouco. Vocês ficam ainda nessas contas do Mano? Tá tendo dinheiro envolvido aí. Ó, você pega umas 10 rodadas atrás, o Mano ele ia te provar que o Corinthians ainda ia ser vice-campeão brasileiro. Para, tudo errado. Corinthians voltou à normalidade. Normalidade. Sempre teve time ruim, a história toda teve time ruim. Quando ganhou o título era meio na base da garra. A gente mesmo ruim não caiu, Tom. Quem tem time bom é o time lá que tem Dennis no gol. Mas a gente não ganhou. Mas se arrastando. O nosso pior, o Lugano precisa de ajuda pra ir no banheiro, só de brincadeira. O Lugano hoje, que é ídolo dos caras, precisa de ajuda pra ir no banheiro. Meu time tá mal. Mas eu reconheço que o meu time tá mal. O Lugano precisa fazer massagem na barriga pra poder funcionar o intestino. Você tá de brincadeira, velho. Onde o time, o melhor é o Rodriguinho. Vamos lá. Estádio 97. Legal é ter Chaves no ataque, vai te catar. Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também aqui em nome de... Deixa eu ver aqui. Ah, de Feirão Honda Motos, na Arena Corinthians, dias 3 e 4 de dezembro, hein? Agora... O placar do Estádio 97 informa. Tá chegando as férias, hein? Ainda bem que eu não aguento mais fazer placar do Santos aqui. Lucas Lima, cadê os carnes? Ser campeão. Vamos acreditar, matematicamente tem chance. E hoje, tem chance, hein, gente? Chupa, quer dizer, não, deixa pra lá. Escapou aqui, empurguei. Mas é isso aí, ó. Flamengo 2, Santos 0. Nem o vice vai pegar, hein? Ai. Tá com dor atrás aí, Domingo? Chupa aí, ô trouxa. Tá com dor porque... Chupa. Ele falou ai. É, porque tem um time que tá ruim. Tá com dor na lomba, né? Aliás, chupa aí, ó, mané. Aliás, esse placar foi feito pra esse cidadão aí, pra esse trouxa. Pode falar trouxa. Trouxa. Você tem time também agora? Não tenho time, foi feito pra você a pedido dos ouvintes. Os ouvintes estavam loucos, velho. Põe o nome dos otários aí. E eu vou reprisar o placar hoje. Não preciso de ouvinte não, rapaz. Vou reprisar o placar. Tem muita gente que não. Hoje, tem muito nego que não ouviu. Vamos de novo! O placar do Estádio 97 informa. Tá chegando as férias, hein? Ainda bem que eu não aguento mais fazer placar do Santos aqui. Lucas Lima, cadê os carnes? Eu ser campeão. Vamos acreditar, matematicamente tem chance. E hoje? Tem chance, hein, gente? Chupa, quer dizer, não, deixa pra lá. Escapou aqui, porguei. Mas é isso aí, ó. Flamengo 2, Santos 0. Nem o vice vai pegar, hein? Que pena. Olha, eu posso falar agora ou vai ficar com palhaçada? Joguinho. É um programa sério. Fala aí, meu. Quando eu fui contratado aqui, eu não ganho pouco, não. Não importa. Aqui, primeiro que nenhum importa quanto você ganha. Eu não ganho pouco, não. Não, mas ninguém te perguntou isso aí. Ninguém perguntou. Eu sou o Neymar dos comentaristas. Vai. Fala logo, tá demorando. Meu Deus. Quem negocia tudo é meu pai. Mas e o Domênico? Ele é o quê dos comentaristas? Olha o que você vai falar, hein? Ah, o Domênico é o Felipe Menezes. Quê? Felipe Menezes. Perdido. Tá tipo, eu, mano, é tipo Marlone. Mano, é tipo Marlone, é isso aí. Marlone. É, você põe expectativa, ele cumpre, né, mano? É, o Marlone não tem cumprido também, né? Peraí, eu vou falar agora, trouxa. Espera aí. Fala do teu time, que tomou naba. Eu não tenho time, eu venho aqui comentar. Fala do Santos. Eu tô um pouco rouco, porque eu tô xinguei. Fala porque o RG não pôde vir e você tem a obrigação de falar do Santos. Se eu deixar eu falar... Tá, e não fala groselha não, hein? Não comecei em Araraquara, não. Já comecei em São Paulo, entendeu? Comentarista forte. Começou no West Ham, começou no Manchester United. Não, não tem problema, mas só começa em Araraquara quem é bom. Ah, que isso? Começou aqui, aí, trouxa. Já entrei começou já aqui aonde? Copa do Mundo. Ih, começou onde aqui, rapaz? Começou onde aqui? Peraí, eu te respeito, é brincadeira. Não, brincadeira. Eu tô meio incomodado hoje, porque... Primeiro que é o seguinte, a lei do psiu prever, eu fui pesquisar, que depois das 10 não tem que ter barulho de otário na rua, não. Tá entendendo? Vai buzinar na casa da sua mãe. Chupa, aquela trouxa. Safada. Chupa. Eu não consigo dormir. Eu falei, um monte de porco aí, feliz. Torceu contra, chupa. O Rojão, chupa. Os Rojão do cara tudo em preto e branco. Falou um monte você aí, durante o campeonato inteiro aí, que ia ganhar. Rojão de 92 em preto e branco. Falou um monte de... Chupa. Chupa, mané. Os Rojão com Rojão de velho, já. Eu vi ontem, Eu vi um monte de Rojão. Eu vi fechando a cidade de São Paulo. Você vai ficar rebatendo, o que é? Ó, deixa eu falar. Ao contrário do teu time que não tem torcida, vai logo, fala do seu time. Não adianta me enquadrar no estádio, não. Para de fazer o azedão. Não vou pegar a sua mãe a próxima vez que alguém falar. Que? Você não pega mais nada. Quanto eu quiser. Você não levanta não é mais. A sua, não. Tô dizendo fala, não levanta. Que não, mas enquadrar, pode tentar, não levanta. Eu quero falar o seguinte: não levanta. Eu tiro o seu endereço ontem, viu? Ontem tava falando. Fala aí, o cara que pediu é o mesmo endereço da sua mãe. Vai lá que eu tô na tua noite. Muito nervosinho, muito nervosinho. Peraí, azedão. Muito você parece o Pelé, né? É santista e só fala besteira. Então toma um cartão amarelo aí pra você. Amarelo? Você que incentivando isso aí? Por amarelo? Vamos fazer igual fizeram na casa do cara do Grêmio. Do drone, né, velho? O cara nem tinha culpa, entendeu? Foi o drone, hein? E o cara não tinha culpa, o cara torce pro Inter. Então, sim, cuidado com essas coisas de ameaça. Como não tem culpa? É, a casa, não foi o que não saiu de lá. Peraí. Já fala dessa coisa aí que é muito menor que o Santos. Quê? Ó, é o seguinte, o campeonato totalmente manchado. É o campeonato de um time ruim. O Palmeiras não mereceu o título? Claro que não. O Chapecoense merecia muito mais do que o Palmeiras ser campeão, por exemplo. Ah, chupa você. Prazer pra você. Vai falar isso aí, não. Tão ruim, chupa aí, ó, mané. Esse ano vai... Qual mas foi o que aconteceu com o Santos aí, eu vou explicar, pô. Qual o melhor lateral batido? É isso que virou o campeonato. Qual a melhor jogada de sorte do campeonato? É isso que virou. Entendeu? Foi jogo de sorte, então. É claro que foi. Você não viu o gol. O gol ontem resumiu o campeonato inteiro. Não tem competência, ganhou. Gol maravilhoso. Baita de um gol. Ganhamos de vocês, na verdade. E daí? Ganhou o quê? O campeonato? Não, o Santos. Ganhou o campeonato? Santos, ganhou o campeonato? Mas ganhou o campeonato, não? Quem ganhou o campeonato? Mas eu queria dar parabéns. Pra quem? Chupa. É esse campeão. Chupa. Eu vou dar parabéns. Eu vou dar parabéns. Dois ídolos lá, o Diego. Mas, não, vou dar parabéns. O Diego fez gol de vocês. Queria dar parabéns. O Diego fez gol. Peraí. Exaltadinho. Ele vai dar parabéns, pô. Deixa parabéns. Não quero parabéns dele. Campeão de domingo. Rosberg, parabéns. Merecido. Não quero parabéns dele. Não quero. O Rosberg foi no piloto da Fórmula 1. É o campeão. Foi de futebol, velho. Ah, fala qualquer coisa. O Santos perdeu, absurdo. O que foi, senhor? Mas o Santos foi mal. Pô, foi mal pra cacete. Você não assistiu o jogo, não, senhor. Foi mal demais. Foi mal demais. Jesus amado. Foi pior. Não, aí é que tá. Eu assisti bons pedaços do jogo também. E vou te falar, jogou muito mal. É. Jogou muito mal. Não parecia um time que, a meu ver, não parecia um time que tava ainda brigando por um título, né, cara? Porque tinha que fazer a parte deles, né? É. Se tem chance, tem que ganhar, pô. É verdade. E no sábado, né, meu, que rolou muito na internet, foi que o Dorival lá, ele, não sei, acho que falou até em termos de brincadeira. Falou de trazer o Schweinsteiger, né? É, falou. Até usando como exemplo do Seedorf. Pô, era uma boa, né, cara? Pô. O Schweinsteiger. Ah. O é engraçado, tá trazendo... né, meu? O Schweinsteiger, cara, campeão alemão, na última Copa, jogando bem. Ele não tava nem ficando no banco do United, nem banco. Mas o arrogantão lá parece que deu uma segunda chance agora pra ele. Falou que vai reintegrá-lo. Não, pois ele, não, no último jogo, esteve no banco, mas sim, não entrou. Não entrou. Estranho, né? Olha, é. E o Santos tá atrás de zagueiro, né? E o zagueiro que o Santos tá trazendo aí é o Thiago do Chapecoense. Ótimo jogador, destaque. Não é Thiago, é o Thiago, não é? Diego. Diego. Nem você é, sabe Thiago, o nome. Você é tão jornalista, nem sabe o nome. Também, nem sabe o nome. Vai, seu errar. Careca. Vai, carecão. Vai, careca. Brincadeira. É bom jogador esse moleque. É, velho. Ele é bom jogador, esse cara aí. É do Grêmio. Ele é, na base do Grêmio. Não vi não, os nomezinhos. É brincadeira. O Thiago, ele é bom jogador, sim, cara. É, assim como o Denner Assunção, lá também, o lateral, que eu acho que o São Paulo tem interesse também, é bom jogador. Você tem aquele meia do Palmeiras lá agora também, o Johan, é bom jogador. O time da Chapecoense aí, mano, o bagulho vai ser desmontado, né, velho? Ah, mas normal, né, Motinha? Oh. É, time pequeno, velho, é fornecedor de matéria-prima pra clube grande. É igual o país, velho. É, a China, os Estados Unidos, eles não acabam pegando aí jeito, o que tem, né, de mano? Melhor nos países pequenos ali, acabam meio que fazendo uma colonização. É o que acontece com o clube grande e o time pequeno. Nós, clubes grandes aqui do Brasil, também vivemos essa situação. Quando chega um europeu, quando chega um chinês aqui abrindo os cofres, não tem o que fazer, é uma luta desigual, velho. É, dá pra disputar, é, né? Um canibalismo, velho. Agora fica a questão pro santista, né? O quanto o Santos precisa de reforços pra Libertadores da América. Porque o Santos, ele perdeu durante o campeonato o Gabigol, que era uma figura importante pro Santos. Vai, né? Perder o Lucas Lima? Vai? Vai, estão falando que não fica, não. Ah, eu acho que ele fica ainda. É o papo que rolou, não sei se... Tá 30 anos falando que o Lucas Lima vai embora, não vai nunca. Mas ah, ele Sombra, falou que quer disputar a Libertadores pelo Santos. O Lucas Lima, ele tá próximo de ser negociado, sim, mesmo não jogando bem, pela frequência que ele tem sido convocado. Todo mundo sabe que uma convocação para a seleção brasileira pesa e pesa bastante. Inclusive para determinados mercados aí, você precisa ter um número X de convocações e participações em seleção para que você possa ser contratado. Ainda tem isso aí na Inglaterra? Tem ainda? Tem, eles exigem. Será, né? Em determinados clubes aí, eles exigem um percentual de convocações para que o cara possa jogar lá. Bom, é isso aí, né? Vamos, antes da gente anunciar o nosso estranho noninho de hoje... O Benjamin vai falar aqui de Honda. Fala de Honda, Beja. Olha só, amigo, o ano tá acabando, mas 2017 já tá aí, provavelmente. Você já fez seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal dessa vez você fazer planos que você vai realmente conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. É isso mesmo. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. Esse é o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. E presta atenção nessa moleza. Ó, você tá fazendo conta aí? Então essa conta dá para você fazer. Com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você vai realizar o seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não vai pagar juros. Então não perca tempo. Vá agora, ou vá amanhã, ou depois de amanhã, mas não deixe de ir. É uma concessionária Honda, faça seu consórcio e comece em 2017 realizando seu plano. Que bacana, né? E outro detalhe muito legal, no próximo dia 5 de dezembro, um dia depois do Campeonato Brasileiro acabar, o Estádio 97 será realizado ao vivo numa noite épica lá no Banco Honda Hall, uma casa muito legal de shows e espetáculos aqui de São Paulo. E você pode ir como convidado do Estádio 97. Basta você ligar aqui no programa do Estádio 97 e falar a frase: consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. E aí você conquista um par de ingressos para você assistir e participar do Estádio 97 ao vivo, dia 5 de dezembro, no Banco Honda Hall. Você vai ter tudo incluso, entrada, comida, bebida, e ainda vai ganhar um kit muito legal da Honda. Mas tem que ligar e falar, hein? Não esqueça. E mandar um abraço pro Ricardo Tomoyose, grande torcedor do Santos, o Danilo Pisani, o Márcio Saik e toda a galera da Honda. Tamo junto! Boa! É isso aí, né? Então vocês já sabem, né? Os cinco primeiros que entrarem aqui no ar dizendo consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, conquista um par de ingressos para participar aí do programa. Vai ser realizado ao vivo no Banco Honda Hall, dia 5 de dezembro, com tudo incluso, viu? Entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda para você. Mas antes da gente continuar, o Mano agora vem com um recado de Bozano, né, Mano? Vamos falar de Bozano? Opa, vamos aí, vamos aí. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do seu trampo aí para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, o Domênico saiu daqui da rádio na sexta-feira. Ele falou, mano, eu vou comemorar o título e não vou tomar banho, porque eu não vou ter tempo. Vou comemorar dia sábado, domingo e segunda-feira já vim direto pra rádio. É verdade. Meu Deus. E ele não tomou banho nesse período e ele não tá fedendo, cara. Isso porque esse Bozano Extreme garante 72 horas de proteção. Você nunca mais vai feder, tá bom? Se você morrer agora, velho, e estiver usando esse desodorante, você vai chegar no além cheiroso e até você reencarnar, Domênico Gato. Cheiroso. Você vai estar garantido, vai estar cheiroso. Verdade. Você vai ser um anjo cheiroso, tá bom, amigão? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E ó, lembrando o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não, cara. Ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. O cara leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, mano, fala aí, Sombra. É só uma informação a respeito do futebol em inglês. Hã? É o seguinte, se o jogador vier de um país onde a seleção... é, deste país, ela está ainda no top 10 da FIFA, ele tem que ter tido no prazo de um ano estado em 33% das convocações da seleção principal. Então. O Gabriel tem quanto? É o caso da... então, não, é o caso do Lucas Lima. Lucas Lima. Então, por exemplo... ah, porque o Gabriel está indo para o Manchester, não tem a ver? Tem, também. Mas ele já cumpriu a meta, porque ele tem sido convocado já desde cumprido. Das Olimpíadas, agora ele está indo em todas. É. Ah. Então você tem que ter tido 33%... estado em 33% das convocações da seleção principal se o seu país estiver no top 10 da FIFA. Quanto mais para baixo dentro do top 10, maior a exigência de percentual nas convocações. Engraçado, né? Então. E você também pode fazer, ser contratado no futebol inglês se você tiver o passaporte comunitário. Aí eu até perguntei para uma pessoa que manja do assunto. É, tudo bem, mas o Reino Unido está saindo da comunidade europeia. Então como fica essa história de passaporte comunitário? Aí o cara falou assim, ó, ainda é válido você ter o passaporte comunitário. Agora, isso aí talvez lá pra frente possa, talvez, daqui, né? Daqui a 3 anos. Mas então, Sombra, como é que fica a situação agora do Reino Unido com a desfiliação agora da moeda, tá, inclusive, lá dentro? Porque isso daí também ia mexer bastante com o futebol inglês. Era um medo que eles tinham por causa daquela... o não vínculo agora do Reino Unido com o restante da Europa. Isso daí também pode haver também uma certa restrição e cercear ainda mais já a chance do cara estar podendo ir pra lá. Ah, falar do Parmeira, galinhão. Vamos antes, então, só biscate. Deixa, pera só um minuto. Só pisca, o Gabriel Jesus tá indo pra lá. Deixa eu apresentar o estranho, que é o Everton Silva Gil, ele tem 35 anos, analista de TI, lá da Vila Penteado, e torce pro São Paulo. Ele tá aqui na promoção Novembro Azul, ele mandou um e-mail pra gente, né? Para novembroazul@97fm.com.br e justificou, né? E tá lá escrito porque, qual é a importância do Novembro Azul na sua vida. E aí, ô Everton, tudo bom? E aí, Domênico, beleza? Tranquilo, beleza, cara? Galera, tranquilo. Eu tô animado, hein, meu? Tô nervoso aqui. É São Paulino, pô. Aí. Não tem muito. Não tem que ter muito ânimo, né, Everton? Não tem muito que tá animado, mas, pô, tô nervoso aqui. Só que isso, fica tranquilo. Não acreditei quando o Bá mandou um e-mail aí pra vir participar com vocês aí, satisfação. Achou que era fake. Achei que era um fake, aí achei que era um vírus. Aí, pô, tô muito feliz aí, tô nervoso aí, mas... Que isso, fica à vontade aí. Vamos conversar aí, tá, Dudu? teu time, falar dos outros times também. Fica à vontade aí, tá cê bom? Você deu um puta azar, cara. E hoje vai ser um inferno. É. Hoje só vai falar do Palmeiras. Hoje é nós. Nós estamos aqui de coadjuvante. É nóis, hoje é nóis. Mas eu tava pensando assim, a alegria deles é bacana, porque eu tenho uma filha que vai fazer 14 anos. Ela já tem mais brasileiro que o Domênico e o Rudy, entendeu? Ela já viu o time dela ser campeão mais brasileiro do que ele. Isso, pô, o cara demorou isso, 22 anos. A sua filha viu quantos? Viu dois. Eu vi três já. Ah, vai, 93, 94. Brasileiro? Sim, 93, 94. Você nasceu 94. Quando, Rudy? Você nasceu quando? 84, pô. 93, 94 agora. Então, mas, e aí o silêncio? Acabou o silêncio? Não é isso. Não, mas isso mas daí, é verdade. Isso daí. Moça, ele tá falando então, da emoção, que é legal. Mas não, aí que tá. Ela viu quanto, você falou? Três, aquelas três do São Paulo. Ela viu três, mas o São Paulo tem seis, não é? Seis. Então, é história. O Palmeiras tem nove. É difícil chegar. Não, né? Não, mas são só os conquistados. O via aparelho de fotos. É conquistado. Aqui fica você falando não, isso. Não comecem a cornetar. Sabe por que não começa a cornetar? Eu vou nos estádios. Título eletrônico. As pessoas falam que sabe o Sombra é coerente. Não adianta. Agora aprendeu tudo isso. Mas não é. Agora ele chupa a pé aqui, ó. Ele fechou o quê? Chupa a sua bica. Tá passando pano aí, ó. CNT aí que tá aí, ó. O Domênico ontem acabou o jogo. Ele me ligou. Não liguei. Ele me ligou. Falou assim: eu só comemoro a hora que chegar o fax dizendo que não, pode. Não liguei, vou dizer uma coisa. Eles não têm história e quer apagar de quem aqui, tem. Ó, isso que acontece. Todos os canais de comunicação, todos falaram que é 9. Claro, não tem conversa. Se tem alguma dúvida, saque@cbf.com.br. Vai lá e reclama com os caras. O Palmeiras é 9 vezes e não tem conversa. Agora tem uma coisa muito curiosa. Não, mas peraí, eles querem tirar o Mundial. Não, pera só. Querem tirar os brasileiros. Daqui a pouco é falar que o Palmeiras é verde. E se vocês. Se vocês têm problema com nomenclatura. Que isso? Nomenclatura de nome? Nome? Campeonato Brasileiro. Ah, eles. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro passou por vários nomes. Então não vale porque o Palmeiras ganhou. Tem time que ganhou Taça de Ouro. Era considerado Campeonato Brasileiro. Tem time que ganhou João Avelange. Mas era Campeonato Brasileiro. Claro. Palmeiras tem o Robertão. É Campeonato Brasileiro. Taça Brasil lá atrás. Era Campeonato vale Brasileiro. Vale mesmo. E assim, isso nomenclatura. Vale mesmo. Ela mudou ao longo do... É, Azedão, você é um puta interesseiro. Por quê? Tô defendendo o Palmeiras aí. Tem muito time. Domênico, você tem razão. É verdade, mas parabéns, é verdade. Parabéns, Domênico. Porque o Santos também tem. O que que tem a ver? Eu não sabia disso. É, o Santos também tem. Aí, tá vendo? Eu não sei quantos títulos vocês têm, ó. Porque eu não lembro mais quantos títulos vocês têm, mas tem brasileiro. É, o Santos tem 8. Não lembro. 8. 8? Então anota aí pra não esquecer mais, tá? 8. Não, tá bom, 8. Nós temos a mais, então chupa você de novo. Que otário, esse cara tá idiota. Chupa, isso é nóis. Vamos agora. Eu tô aqui no stand-by, porque eu tô vendo a sua discussão com Sombra e com Azedão. Se vocês precisarem de ajuda, eu tô aqui. Mas por enquanto eu não vou tipo entrar porque jogo, você vai ficar desigual. Magic, sabe? Aí você tá põe a carta tá mais forte e o Domênico contra o Azedão e o Sombra. Não. Mas tem uma coisa legal pra você, mano. Olha só. Trabalha aqui na intermediária pra equipe do Palmeiras. Toca pra Jean. Passa do Tupé de volta. Foi nascendo aqui na ponta direita. Bico na grande área. Cruzamento fechado. Fechou Pereira. Wilson tirou mal. Moisés pro gol. Bateu no zagueiro. Pro gol! Esse gol aí foi roubado. Foi sim. O campeonato tá manchado. Contra o Corinthians. Tá manchado esse gol aí. Do Palmeiras! Contra quem? Moisés, não foi? Moisés! Debaixo das perninhas do Cássio. Foi. Mas esse gol foi regular, assim como o segundo que foi do Mina. O segundo gol que foi do Mina também foi regular. O carro tá manchado, velho. Os caras ruins o gol. Quem? Oscar Ulisses. Grande Oscar Ulisses. Narra muito. E foi eleito, esse aí é o jogo mais fácil do Palmeiras no foi, campeonato. Foi mesmo. Vamos lá, primeiros ouvintes. Olha só, vamos fazer o seguinte. Mas só se pegar você numa balada que só de isso, biscate. Que isso? Vamos aos primeiros ouvintes. Vamos começar com um momento sem parar? Direto. E hoje o Asdrubal tá. Olha, o Asdrubal hoje tá sensacional. É? É. Tá legal. Esse programa tá chato, o Asdrubal tá legal. Hoje tá, velho. Tá muito hoje legal. Senhoras e senhores, vamos lá. Aqui, ó. Em nome acabou de BV paz, Financeira. Eu sou o Silvano, eu quero antena hoje. Rápido para usar como quiser, ligue 3.37888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Lembrando, os primeiros ouvintes, os 5 primeiros que entrarem falando consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, conquista aí um par de ingressos para participar do programa. Aliás, é na próxima... Segunda. Segunda. Segunda. Próxima segunda-feira, dia 5. Domingo. Lá no banco Honda Hall. né? Vai estar tudo... Olha, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. Mas tem que entrar no ar dizendo consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Os caras foram no meu show na sexta, os caras pedindo, ah, então pode vir semana que vem. Eu falei, não, você tem que ligar lá pra ganhar. Tem que ligar e falar, tá bom? Vamos lá, momento sem parar, funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô, galera do Palmeiras. Asdrubal. Aqui é a Denise da Guia. Quero ver todo mundo cantando. Quando surge o alviverde imponente. Canta, vovó! No gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente. Que a dureza do prédio. Branco, Branco, Branco Melo. Melo, Branco Melo do Titãs. Simoninha e mais? E o Igor. Quatro músicos. É verdade. Vamos lá, o Branco, o Melo. Alô. O Igor não era corintiano. Quem fala? Ricardo. Virou bandeira. O cara virou bandeira? O Igor era corintiano. E tá aí no hino do Palmeiras? É que ele é profissional, ele foi contratado. Ah, ele gostou. Ah, na verdade ele era, né, mano? Palmeirense. Alô? Boa noite, Domênico. Opa, quem fala? Ricardo Oswaldo Francisco da Silva. Ricardo Oswaldo Francisco da Silva. Você Exato. Avisou que hoje é só palmeirense? Não avisei, era pra avisar. Eu desligo na cara. Não, ah, não, que puta mal educado. É, mas se é esse, Domênico. Não, tô brincando, eu vou conversar com o Vitor. Domênico, você não vai deixar nem eu dar calma, um parabéns pra você? Calma, deixa eu conversar primeiro com você. Não vou desligar na cara, não. Tô brincando. Hoje é dia do Palmeiras. Pra completar, hoje é só palmeirense. Mas é. Puta! Ô, Sobra, 40 anos sem ganhar alguma coisa, deixa o cara se divertir. É, mas temos mais que vocês. Azedão, tá complicado essa porra hoje. Quero dizer o seguinte pra vocês, mas o ouvinte ligou. Por que só porco? Nada a ver, essa fita aí. Não, mas ele, o rapaz parece que não torce. Peraí, manda teu nome completo. Ricardo Oswaldo Francisco da Silva. Quantos anos você tem? 70. Porra, 70, cara. Velho? Ai, que novo. Beleza. Graças a Deus. Graças, opa, com certeza. Com saúde, né, opa, Ricardo? É nóis. E o bairro? Qual o bairro? Lausanne Paulista. Lausanne Paulista. Ah, amigo, você é o que eu conheço. Aí, Benjinho. Oh. Quando eu vejo uma piroca... Que isso? Que isso? Agora, e o time, Ricardo? Eu sou tricolor. Você é tricolor? Tricolor. E aí, tricolor? Olha os caras desanimados, hein, velho? Não, tô desanimado não, mano. Desanimado tá você. Não, muito pelo contrário. No nosso pior ano, a gente não caiu, tonto. Meu time é G7, Paquito. Teu time tá onde? Teu time é G7. Quem falou? Mas não vai pra lugar nenhum. G7, mano? Pra onde você vai? É, vai que o Atlético ganha a Copa do Brasil. Ah, para. Abre a oitava, velho. Abre a sétima, quer dizer. Ô, mano. Oi. Que fase, hein? É, que fase. Fazer o quê, né? Porra, eu tive a manha de ver o jogo a do teu time, A vida é uma cara. Roda gigante, cara. Eu tive a manha de ver que o medo, Corinthians, cara. Você teve coragem? Eu tive... Não, tive a manha, meu. E aí? É muito ruim. É bom é teu time. Eu posso falar? É o meu meteu 4. Bom é teu time. E olha a tabela. O meu deu 4. A campanha do São Paulo no segundo turno é melhor do que a do Corinthians. E olha a tabela aqui pra ver. Teu time tá à frente do meu, então chupa. Então, peraí. O confronto no brasileiro, empatamos lá e ganhamos em casa. Peraí, quantos pontos o time tem? Foi roubado. Quantos pontos o time tem? O quê? O quê? Você não entendeu a pergunta? Mas o meu time não jogou só contra o seu. Ah, então chupa. Contra o seu, você chupa. Chupa. Meu time tá à frente do seu e meu time na última rodada tem chances de poder pegar uma vaga pra Libertadores. Seu time não tem mais. Mano, acabou, game over. Até ontem você tava buscando bola lá no fundo da rede, para. Ó, Paquito, vai voltar no teu estatuto lá. Tenta mudar o estatuto pra falar comigo depois. Vai te catar. Ah, tá uma maravilha. Olha, o meu pra melhorar, precisa mudar o estatuto. O de vocês tem que ser o código penal. Paquito, qual foi a última vez que seu time foi campeão? Qual foi a última vaga aí que eu não Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que seu time foi campeão? Então chupa. 2012. 2012. Mané. Não, eu tô falando campeão. Não meia taça. 2012. Não meia taça. Ué, você determinou que meia taça ou não? Peraí, terminou o jogo. Nem terminar o jogo, terminou. Cambada de nosso cego. Cambada de nosso cego. Reclama na FIFA, verdade. Então. Fala Mané. Como você fala. Mané. Não, brigaram com o adversário, time pequeno. Mano, time FIFA, pequeno. Esculaçaram o time argentino. Os coitados argentinos. Inclusive, em 2012. Em 2012. Vocês comemoram meia taça aí. Meu time foi campeão invicto da Libertadores Mundial. Então dá uma chupada aqui, ó. Dá uma chupada aqui, ó. Meia taça é aquilo que aquela velha usa no peito lá. Eu? Dá a lambida aqui, ó. Ô, deixa eu falar com o. Aí, segue o jogo, só, segue o jogo, sem falador. Eu acho que ele você tem que resolver. Não, vai embora. Só uma opinião. Resolver ninguém a discussão. Pediu sua opinião. Um duelo no melhor estilo é faroeste. Você põe o mano de um lado e o bota vendado do outro. Ai, Denis. Conversa com o Ricardo. Pô. Ô, Ricardo. Diga, Mota. Você gostou aí? Parece que realmente São Paulo tá fechando aí com o Sidão. É, em vista do que nós temos lá, o que vier é lucro, viu, mano? Porque, olha, brincadeira. O coitado do Renan fica 800 anos sem jogar, né? Quando vai jogar, se machuca. Puta sacanagem, esse moleque. Foi o Ganso. Foi muito azar, velho. Eu vou te falar. Aí alguém tá fazendo uma macumba muito forte. O moleque ficou esperando a vez dele. Putz, na hora que ele é convocado, acontece isso. Na hora do lance, alguém viu se o Denis estava com o bonequinho na mão de novo ou alguma coisa assim. Pô, ele pior que o Denis entrou e ainda salvou o São Paulo. Ô, Mota, ele vuduzou o cara foi antes, não foi no jogo, não. Vuduzou. Vocês acreditam que alguém... Você acredita? Você acredita nisso, Ricardo? Eu não, mas... Eu acredito, velho. Tem gente que acredita. Isso é coisa do Motinha, porque ele vivia dizendo, não põe o Renan... Deixa eu fazer uma pergunta, ô Ricardo. No primeiro jogo, hein, Domênico? Opa. Que entrou o Renan, ele... Ele tá tossindo. Diga, Domênico. Não, deixa eu perguntar pra vocês todos aí, começar por você, que você é ouvinte. Quem que cai aqui, hein, cara? Porque a coisa tá bem... Tem três times aqui, hein? Pô, e hoje tem puta jogo, hein? Olha, cara. Eu acho... Hoje é jogão pra ver, cara. Hoje é desespero, né? Embora o tenha feito um golaço ontem, eu acho que o Inter roda hoje. Não. O Vitória vai ganhar hoje do... O Vitória pega o... Vai ganhar do Curitiba, você vai ver. Mas lá no Couto Pereira, hein? Não, você vai ver. O Curitiba tá querendo o quê? Mas aí se ganhar... Pelo que o Vitória jogou contra o Santos... Ele tem plenas condições de ir lá em Curitiba e ganhar do Curitiba. Mas o Curitiba não cai ainda. Não. Viva Voz, você tá no... Curitiba tem 46, não cai mais. Não cai mais, então. Não. Porque o Inter só tem um jogo. O Inter, você sabe quem só ainda pode cair? O Sport. É, então. É isso que eu tô falando. Tem três times pra uma vaga. O Sport joga em casa na próxima, né? Não, o Sport, não, aqui, ó. Não, ó. Aqui, ó. Depois desse jogo aqui, a última rodada é Vitória e Palmeiras em casa. É. O Inter pega o Flu lá, em Flu. E o Sport pega É o Figueirense em casa? É. Então. A chance do Inter cair é grande, hein? Gente, mas não adianta. Mas assim, cara. Palmeiras vai mandar time C. Não, eu entendo. Você acha que vai dar férias já pro jogador já, a partir de hoje? Já, mas tem que dar mesmo. Ah, tudo bem. A probabilidade é que o Sport ganhe realmente do Figueirense. Você aposta o teu carro que ganha? Não. Claro que não. E aquela coisa de raiva do palmeirense lá, que derrubou o Palmeiras, ajudou a derrubar. Raiva de quem? Vai ter raiva de Figueiredo. Do Vitória. Ah, um monte de torcedor do Palmeiras. Eu não tenho raiva nenhuma. Ah, eu tenho. Eu tenho. Nenhuma. Você prefere o Inter ou o Vitória? Eles caíram aí em 2014. Mas não é melhor derrubar um grande? Não quero saber de grande. Eles derrubaram em 2002. Você prefere jogar... Então tá bom, eu vou fazer. Arruda, atenção, torcedor do Palmeiras. Você prefere... No outro ano, pegar no ano que seguinte duas partidas, uma em casa e fora, contra o Vitória ou contra o Inter? Não, não pode pensar nisso. Vitória. Mas lógico que tem que pensar nisso. Mas lógico que tem que pensar, né, Sombra? Você tem que pensar em quê? A velha é rancorosa. Ué, o que tem que pensar? Eles derrubaram a gente. Essa velha é rancorosa. O Vitória caiu no nosso lugar em 2014. Já caiu. Ajudou, é. Pronto, acabou. Caiu. Não, quem ajudou foi o Santos, que salvou vocês. Caiu. Quem Santos ajudou? Tem asterisco na sua história. Que asterisco tem na sua veia? Na véia tem um asterisco que eu coloquei nela. Pô, eu preferia derrubar o Inter. Eu acho que o Inter, cara. Gente, o Inter é um time grande, um time de tradição, né, Sombra? Não é melhor você jogar Marques. Duas com Vitória do que duas Qual com coisa? Qual a chance de fazer gol com a Leone e Rafael Marques? Eu acho que não é só... Você tá pensando friamente, é lógico. Eu penso friamente no campeonato seguinte. Eu também. Mas eu vou dizer uma coisa. É mais pelo tesão de ver o grande cair. Opa! Como é que é, Sombra? É mais pelo tesão. Você já viu o grande cair? Eu já vi o grande levantar. E você, gata? Você já viu algum grande cair? Para um corintiano, seria a glória também, né? O Inter cair por causa daquela rivalidade. Para todo mundo. Eu acho que se Deus existe, ele tem que trabalhar agora para que o Inter caia. Domênico. Oi. Porque todo time tem que cair, Domênico. Tem que descer uma vez. Se fosse o inverso, o torcedor do Inter ia estar torcendo pra quem caiu, São Paulo ou Vitória? Todo mundo torcendo pro São Paulo cair. Então, chupa aquele mané que veio lá do Sul narrar jogo aqui no Morumbi, que veio, pisa na camisa do São Paulo. Tá aí, camisa do São Paulo nunca caiu, seu mané. Caiu seu no Paulista babaca, também, caiu no Paulista. É verdade, ele falou lá, né? Chupa o tal do babaca lá, vai. Esse também, o Sombra tá com raiva. Eu quero que se dane. Um babaca com o microfone na mão. Pô, agora quem cair pra mim, quero que se dane. Ele vai nem aí. Ricardo, e você prefere quem que caia? Eu já falei, o Inter. Vamos prestar atenção no vídeo. Mas é melhor, né? Pra não ser repetitivo no ar. Porque é aquela coisa do time grande, né? Eu também acho. Time grande cair é um a menos pra você disputar, cara, o ano que vem. É só pensar um pouco no campeonato. Vamos ser solidários também com o Vieira, né, coitado? Ele tá torcendo, o Vieira nem dorme pensando nisso. Que no mesmo ano ele pode ser campeão. Já pensou, cara? E o Inter cair. Nossa, deve ser. Nossa. Né? Pô, a gente teve esse gostinho, né? Foi. Porra. Não, o Corinthians também. Em 2012, caiu. O Corinthians ele foi campeão da Libertadores e Mundial e o Palmeiras caiu naquele ano. É um ano fantástico pro adversário, sempre. É verdade. Bom, Ricardo, mas mudou muito isso aí, graças a Deus. Nossa, como mudou. Já era, né? Mas pode voltar, mas pode voltar. Não, não vai voltar. Volta! Daqui, eu acho que daqui uma década assim, vai ser essa felicidade. Oh, meu Deus, Domênico. Do céu. Meu Deus do céu. Domênico. Futebol, meu Deus. Futebol é dinâmico, viu? Com os políticos. Mas não vai. Mas essa luta passa hoje. Olha, o Mumu tá voltando. O Mumu tá voltando. Daqui volta. Ricardo, um grande abraço pra você. Deixa eu fazer um mechã? Mechã, eu falei, Mota. Mechã. Fala, Ricardo. Só o Bozone me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou kit exclusivo desodorante e Extreme. Consórcio Honda. É fácil, barato e sem juros. Nossa, ganhou um par de ingresso, hein? Pra participar do programa lá no dia 5, segunda-feira, tá bom? Posso mandar um único abraço? Só antes, Ricardo. Manda um e-mail. Meu sobrinho Igor, que é galinha, que mora lá perto do Rio. Ricardo, presta atenção. Manda um e-mail pro bar@97fm.com.br pra ele te explicar como é que você vai pegar esse par de ingresso, tá bom? Perfeito. Tá bom? Falou. Um abraço. Vai pro inferno, viu? Valeu, tchau. Este é o momento sem parar. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca as drubas! Meu Deus do céu! Cada cerveja quatro. Afinal, é só palmeirense? É só palmeirense! Só nós! Olha que bonito, coisa linda, ó. Olha o Sombra cantando! Parece meu Deus! Olha o Mano cantando! Olha o Motinha cantando! Todo mundo cantando! Até o Mata cantando! Meu Deus do céu! Que lindo! É inversão rádio? Versão dance? Do meu amigo Clemente Napolitano? Aí, ó! E o editado pelo Grande de Pilique! Que bonito ficou, hein, vovó? Hein? Tá parecendo o Celso Portioli no Passo Repasso. Sai daqui, você, outro. Essa é a música da banheira. Pensou que vai jogar uma toca na cara de alguém. Vou mostrar o tamanho da saroba que tá lá na banheira. Passo pra você. Vamos mostrar. Alô? Alô? Quem fala? Guilherme. Mas a inveja é uma grande M, viu? Quem fala? Ele é uma grande M. Opa, quem? Guilherme. Ô, Guilherme, tudo bom? Beleza, doutor. Guilherme do quê? Guilherme Augusto Longarelli de Oliveira. Quantos anos, Guilherme? Você é palmeirense, senão eu vou desligar, 2.5. Viu? 2.5. É verdade, vovó. Meu Deus, é minha porra! É, minha... 2.5. Mora onde? Mora em Caieiras. Caieiras. Isso. Então tá bom, é torcedor do... meu Deus do céu. Presta atenção, ó. Ô, Guilherme, olha que momento sensacional. Doutor. Presta atenção, ó. O Euler bate pro gol, Jailson! Defesa do Jailson. Espalma espetacularmente, joga para escanteio. Uma pedrada do Euler de longe, veja de novo. Ó. Palmeiras! Tive a impressão clara que a bola tinha saído ali, o Bandeira mandou jogar. Bola do Chiesa pro Cárdenas, cruzamento perigoso, cortou o Dudu. Olha a bola sobrando, chute pro gol e a defesa do Jailson. Chiesa ficou na cara do Jailson. Palmeiras! Bola viajando na área, vitória de cabeça! Jailson! Ô, Guilherme. Palmeiras Atlético Paranaense, tá? A cabeçada. Alguns lances. A queima-rosca. Alguns lances do Jailson. O Jailson, pra você, foi o grande nome do título? Dudu, eu acho que ele foi fundamental. Eu acho que, pra mim, tecnicamente, o jogador melhor do campeonato e o melhor jogador do Palmeiras na competição foi o Dudu. Eu acho Dudu. Que o Dudu ele teve um papel fundamental. Ele é o líder de assistências do campeonato. Ele fez bastante gols também na competição. E tecnicamente foi um jogador decisivo. Aquele gol que o Palmeiras fez contra o Atlético Mineiro, aquele passe milimétrico que ele deu pro Jesus concluir. Esse aqui, ó. Levanta da grande área, sobe, desce de cabeça, mina, afasta, parar. Voltou pra Gabriel de Jesus, dominou, limpou, bateu na trave, gol e que gol! Contra o Flamengo. Palmeiras! Ele vem sendo decisivo, Dodô. E assim, tecnicamente é um jogador que evoluiu muito na mão do Cuca. Foi um cara ali que o Cuca soube administrar e ele teve uma melhora. Mas o Jailson foi fundamental, Dodô. Ele foi assim, se não fosse ele, o Palmeiras dificilmente teria conseguido o título da forma como foi, porque sem o Prass, o Palmeiras estava numa situação complicada. Acho que outros jogadores também se destacaram, o caso do Moisés, o próprio Jean, que foi extremamente irregular ao longo da competição, a dupla de zaga. É, não foi um time onde você tinha um brilhantismo individual, mas um time que, coletivamente, ele foi cirúrgico, né? Um time que perdeu só 6 vezes no campeonato, um time que só deixou de ganhar de 4 adversários, que foi o Cruzeiro, o Galo, o Santos e a Ponte Preta. Ah, fala de novo. Todos os outros times. Fala de novo, Adão. Chupa, seu mané. Boca aí, seu. Chupa, seu trouxa. Vai para pro campeonato chupa. Do ano que vem. Vai, chupa, o trouxa. Vem até a Paulista. Ai, aqui trouxa. Me pegar, ô. Chupa, bundão. Seu mané. É isso mesmo. O saco cheio. Ó. Sua cara de babaca tá muito legal, viu, Azedão? Vamos embora. É. É, mas eu tô achando olha, muito legal. Olha, é uma baita falta de respeito com o Azedão. Espiritualmente, você tá me sobrecarregando. Quero que você se dane. É isso que eu quero. Quero que você se lasque. Mas não, você não de coração. Chupa, de chupa novo, seu trouxa. É, o Paulistinha de vocês. Fica com o Paulistinha aí pra vocês. Tá, ó, mané. Fica com o Paulistinha de novo. Não, agora acabou, porque agora o São Paulo vai com tudo pro Paulista. É. Agora acabou essa Libertadores. Não sei. Pode ter o Corinthians também aí. Não, mas nem o Corinthians vai pegar Libertadores, nem Paulista, vaga pra Libertadores, Paquito. Hã? O Corinthians ainda vai pegar na última rodada, não vaga sei, pra Libertadores. Tô em dúvida, hein? O pesadelo de vocês tá de volta. De quem? De vocês. Pô, você tá brincando, mano. Pra nós é uma felicidade, eu quero que vocês vão mesmo. 2 anos nos pênaltis, seu mané. Vocês são muito largos, velho. Vocês são muito largos. Mano, 2 anos nos pênaltis, seria uma alegria vocês irem pra Libertadores. Ô, seu prego, você que tá falando aí, vai procurar o pôster de penta do teu time aí, o seu vacilão. Que penta, mané? Cadê o pôster de penta aí, seu vacilão? Não tem pôster, mano. Cadê o pôsterzinho de penta aí? Não tem, mané. Saca aí o posterzinho de penta aí, vai comemorar título no fax aí, outro. Como é que é? Como é que não ouvi? Não é saque? saque@cbf.com.br. Atenção, ó, torcedor bagulho adversário. Patético, atenção, você, torcedor do Corinthians, do São Paulo. Saque. Sabe arroba? Ah, terror, aquele asinho redondinho, sabe aquele. Então, isso é saco, porque às vezes os caras não sabem o que é o arroba. O redondinho muitas vezes não é o arroba. É o asinho. É uma coisa o asinho, peluda. É o A faz o A minúsculo e puxa a bola. Eu entrei no site da CNT, aqui tá dizendo. CNT. É o da. Como é que chama? Confederação do. CBF. CBF. CBF. Confederação Brasileira de Futebol. Palmeiras e Enéas. Ah, Enéia. É Enéia. E não é a Enéia cantora. A Claudinha 9. Tem hérnia lá no bairro. Chupa, chupa, hérnia. É 9. Chupa. Fala, Guilherme. E destacar também, eu acho que o principal fator aí dessa arrancada, acho que o Palmeiras, ele sacramenta a entrada dele agora no século XXI, porque até então o time teve um... Teve um começo trágico, horrível, né? E o Paulo Nobre, ele foi fundamental, né, Dudu? Pode ser. Ah, com certeza, a gente falou aqui, dele. Mas o que ele fez pro Palmeiras, a juros de DI, é algo de pai para filho mesmo, e assim, pode ter errado, mas ele foi um cara fundamental, acho que o melhor presidente desde da era Parmalat para cá, o melhor presidente com certeza, e é um cara que merece aí os títulos que ele ganhou, porque o que ele fez pelo Palmeiras, administrativamente, financeiramente, o sócio torcedor também, a disputa que o Palmeiras ganhou da Arena, que vai ser um ganho fundamental pelos próximos 30 anos, então é um cara aí que merece o carinho do torcedor palmeirense, porque, como ele disse ontem, ele já foi odiado pela torcida, né, e o torcedor naquele momento ele tinha razão, e agora ele tá recebendo aí os louros da vitória. E também, não vou só para falar agora, acho que tá engasgada essa questão, eu não sou daquele tipo palmeirense que fica com aquela questão de... aquele complexo de vira-lata, que tudo é contra o Palmeiras, mas tem uma parte da imprensa aqui que tem que chupar esse título do Palmeiras, principalmente aquela bairrista carioca que falou um monte de groselha, que fez matéria elogiando o aeroporto do Flamengo e depois criticando do Palmeiras. Falando do aquele idiota daquele Sormani que falou um monte de baboseira do Palmeiras, criticando. Não, mas o amigo. Naquele caso aí, isso daí foi errado o que fizeram, porque pegaram lá. Inclusive, printaram naquela época lá uma foto da torcida do Palmeiras, falando agora, criando uma polêmica com relação ali ao GC. Mas não foi isso que aconteceu. Porque no começo da matéria, o GC ele vai mudando de acordo com a discussão. Ali estava acontecendo uma discussão, inclusive eu elogiando, porque eu acho que torcida tem que fazer festa independente de onde tiver. Eu acho que independente, eu elogiei naquela oportunidade a torcida do Flamengo quando foi lá e fechou o aeroporto. Pra levar o time do Flamengo que viria pra São Paulo pra jogar contra o Palmeiras. Eu achei legal, cara. E na hora que a torcida do Palmeiras fez a mesma coisa aqui também pra escoltar o time do Palmeiras pra uma viagem aí no Campeonato Brasileiro, eu também elogiei. Eu acho que é legal. O torcedor ele tem que fazer festa, porque infelizmente nos estádios parece que hoje a festa é proibida. Inclusive, ontem, né? Absurdo ontem o que, né, aconteceu ali também no jogo ontem do Palmeiras. Eu tava na Venâncio Aires, viu? Jogo... Eu assisti o jogo ali numa das esquinas ali, assim, a polícia, eu tava com um grupo meu de amigos, e assim, cara, um monte de gente descendo ensanguentada... Então, cara... Porque a polícia não sabe administrar, trata o torcedor do começo ao fim como se fosse todos os bandidos. Não, então, é, mas assim, o grande problema, cara, o grande problema nesse tipo de situação, eu também achei um absurdo, mas o policial que tá ali, ele tá executando uma ordem, cara. Isso daí tem que ser discutido aí com o Ministério Público, que inclusive fez uma recomendação para que não houvesse torcedores ali, e com a alta cúpula da PM, que acaba discutindo isso também, pra ver se é viável ou se não é viável, e acaba determinando, ou talvez cumprindo uma execução aí do que o Ministério Público determinou. Mas eu achei ridículo, cara, porque o negócio é o seguinte, jogo de uma torcida só, jogo que tinha tudo pra ser de festa, como de fato foi, jogo que você tinha ali inúmeras crianças, famílias, mulheres, idosos, né, etc e tal, você colocar ali dois blindados do choque, cara, dá a impressão que tá invadindo um morro aí que não tá pacificado no Rio de Janeiro. Sabe, totalmente desproporcional ao que era o evento ontem. Mas com relação. Mas só com relação ainda ao ocorrido, amigo, esse negócio tipo da. Ah, mas a mídia A, B, C ou D. Precisa muitas vezes aí saber o que foi a discussão e acompanhar e não se basear apenas numa imagem. Porque muitas vezes aí o cara que tá mal intencionado, ele faz isso mesmo, ele printa só o que lhe convém e coloca ali como se fosse uma verdade absoluta. Quando convém? Tipo o Benjamin. O Benja, de vez em quando, ele faz isso. É. O Benjamin, ele tenta me jogar contra os outros também. Mas precisa tomar um certo cuidado, porque muitas vezes o cara pega uma frase fora de contexto e fala que foi dito aquilo e de fato não foi. Nesse caso do GC, aí, quem fez aquilo lá foi um cara mal intencionado. Mas enfim, beleza. Mas com relação à atitude, você tava no jogo ontem? Você falou que tava ontem lá nas cercanias do estado do Palmeiras. Cercanias. Que ela não fica, ela não tava dentro do cerco, né? Ela não tava dentro do cerco. É paralela à Rua Palestra. Isso, exatamente. E ali tava liberado, mas assim, eu tava na parte bem de baixo mesmo, e lá em cima teve bomba, teve gás de pimenta, assim, num lugar que estava liberado. Era óbvio que você ia ter uma grande concentração de torcedores, entendeu? Uhum. Então, assim, o torcedor no Brasil, infelizmente, ele é tratado como poucos, são tratados como vagabundo. E ali você tinha família, você tinha casal idosos, você tinha mulheres, enfim, então, ali, óbvio que tem gente do bem, gente do mal. Então tem que ter um pouco mais de cobertura de situação, porque você não pode, você tem que tomar cuidado também com as outras pessoas. Mas enfim, Os dois lados, né? É os dois lados. Não tem falta na torcida, né, Lota? O Ministério Público e a PM exageram, mas também tem um outro lado que também as torcidas organizadas também tem culpa nessa história, né? Lógico. Quando briga, quando destrói, quando faz tudo isso, também tem culpa. Ontem, a festa era do torcedor palmeirense. Ontem, a coisa legal foi o seguinte, a torcida do Palmeiras, mesmo com a proibição de vir comemorar título na Paulista, veio pra Paulista e pronto. Assumiu e é isso aí. Tem que vir e comemorar. Porque a Paulista sempre foi, tradicionalmente, o lugar que o Palmeiras... deixou de que ser o torcedor anos, né? Via comemorar, né? Então, isso foi legal e não aconteceu nada de grave aqui. Né? Então é isso que tem que acontecer. Vem, comemora. Como não? Não foi aqui que o moleque caiu e morreu? Caiu um menino, mas ele caiu. Não. Onde ele caiu? Da onde foi? Acho que foi aqui perto. Foi perto do estádio, não foi? Foi lá, não sei também. Mas também o cara subiu no guindaste, sei lá. Mas aqui não teve problema nenhum. Ah, mas quem nunca subiu no guindaste pra comemorar, gente? Não, então. Mas aquela história, aquele futebol gourmet que os caras não querem deixar. Mas aí foi culpa mais do menino lá, do rapaz? Tem o inconsequente, né? Olha, só que eu sou entre inconsequente. Como? Tem os inconsequentes. Inconsequente. Se o cara sobe no guindaste, o problema não é a avenida onde tá o guindaste. O problema é o cair. É, o QI do mané de subir num guindaste. Peraí, tipo, se o cara colocou um guindaste num lugar que possivelmente teria uma concentração de torcedores, que colocasse alguma coisa pra amortecer a queda de quem subisse lá. Comemoração com tatame agora no chão. Futebol gourmet agora. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer. Uma vez o sapo roxo morreu fazendo le parkour em nuvem. Le parkour em nuvem. É o sapo roxo. Ele. Felizmente, foi dessa pra uma melhor. Manda um abraço aí pro grande Sapo Roxo. Um abraço. Sapo, um abraço. Isso aí, Dodô. Obrigado, então, assim, um grande abraço. Parabenizar aí todo mundo. foi maravilhoso essa conquista, que vem outras. Mandar um abraço nice. Pro Marcos. Parabéns, Palmeiras. Agora demora. Parabéns, vovó. E aí, beijo, vovó, amor. Deu uma bimbada ontem pra comemorar? O que que é isso? Quem vai começar, velho? Falou, Guilherme, um abraço, obrigado. É o Coegídio. Tchau, tchau. É, meus amigos, é o momento sem parar. Terceiro ouvinte vem aí, hein? O sem parar funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Osdrubaió. Que bonito, né, vovó? Olha, é bonito, viu? Parece aqueles caras tocando num salão. Sabe o salão? Salão. Navio, é. É verdade. Navio os caras ficam. Parece o videokê do hino do Palmeiras, não parece? Ó, tá lá bem você, mas você tá hoje chato. É o japonês palmeirense bêbado. Puta, você tá. Você tem que calar a boca, velho. É isso que você tem que fazer, você tem que sumir da minha frente. Eu não tô aguentando olhar a tua cara. Mas ele trabalha aqui, é jornalista. Não, quero que se dane que ele trabalha aqui. Eu não gosto dele. A Vanessa Popozuda já disse, viu? Ah, o que que falou? A Vanessa Popozuda disse, é recalque. Recalque, é beijinho lá no ombro, sei lá. É Valesca, eu sou idiota. Alô? Valesca. Alô? Opa, quem fala? Boa tarde, quem fala é Wesley. Wesley, tudo bem? Vai embora. Tudo bom? Tudo bom, Domingo? Tudo bom. Wesley que é corintiano, não é, Wesley? Isso, Wesley Oliveira. Então, tchau, hoje beijo, é Palmeirense. Boa sorte, tchau. Hoje é só Palmeiras. Palmeiras, vai ligar todo mundo. Vai pra Campeonato Paulista, galinha. Ô, Wesley, vai terminar a entrevista com ele? Domingo, não, já tem não. O cadastro aí dele. Já tem? Ô, Wesley. Oi. Ô, Coringão deu uma ramelada sábado, hein, mano? Porra, não ganhamos do Atlético Paranaense, mano. Peraí, mano. Ixi, o que foi? O que houve? Oi. Repete de novo aí. Então, mano, não ganhamos do Atlético Paranaense, adversário direto, sábado à noite. Aí o Corinthians deu uma ramelada sábado, hein? É, mano, não. Pior que a vontade que eu tenho... Ó, eu nem vou pro jogo, porque a vontade que eu tenho é de ir pro estádio, entrar dentro do campo e picar o rodo naquele Marquinhos Gabriel. Nossa, aquele cara não joga nada, cara. Picar o rodo? Pelo amor de Deus, picar o rodo. Meu Deus do céu, cara, eu tô perdendo a paciência já, sabia? Mas, mano, eu tava pensando aqui, pensando bem, não é bom ir pra Libertadores não, viu? Vamos passar no gol, cara. Rapaz, é bom aí não, viu? Concordo com ele. Ó, o Bá também concordou com você. É, o Mano falou isso outro dia. Então por que tá querendo ir? Não, mas o mais um ano pra fazer média. Eu acho que o time grande ele tem obrigação, independentemente de ganhar Libertadores ou não. Eu acho que, ainda mais depois do fato deles terem aberto outras vagas aqui no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians ele tinha obrigação de estar lá o ano que vem. Mas diante do cenário atual, que o Corinthians está com uma restrição financeira, o Corinthians ele não tem feito bons investimentos, enfim. O Corinthians ele tem hoje talvez uma chance minúscula de ganhar a Libertadores diante do cenário que a gente... Diante do cenário que a gente tem visto aí, o Corinthians ele não entra como um dos favoritos, não. Mas não. Eu acho que tem a obrigação de estar lá, cara. Independentemente da gente falar, porra, mas... Você sabe, mano, não entra pra brigar, mas, Domênico, a Libertadores, ela gera uma receita que é muito importante. Por exemplo, o Corinthians ele teria dois jogos decisivos já na fase de pré-Libertadores pra poder entrar nos grupos. Então já dois jogos com casa cheia. Na fase de grupos, você teria mais três jogos com a arena lotada. Independentemente da campanha que você faça. Os jogos dentro de casa, a tendência é que você leve um bom público. Isso é uma renda extra, cara. E o Corinthians, ele precisa de dinheiro. Não só isso, muita gente fala. Esse dinheiro aí daria pra resolver os problemas de erosão lá? Não tem erosão nenhuma. Mano, mas... A única erosão que eu vejo é no seu espírito. Mano, mas você acredita no Corinthians, nesse time que tá aí hoje? Não, não. E reforço. Mas posso falar uma coisa pra vocês? Mas aí chegariam jogadores, mano. Chegariam jogadores. Aí que é o dilema do Corinthians. Principalmente porque vocês três são São Paulinos. Esse ano aqui... O São Paulo disputou a Libertadores e todo mundo achava que no passado a primeira fase, lembra? Sim. Lembra? Ah, porque o São Paulo deu um time fraco, blá blá blá. Você acreditava. O São Paulo chegou na semifinal. Mas aí é que tá. E por uma consequência ou outra, acabou não indo pra final. É tá, mas poderia ter ido e poderia ter vencido. O São Paulo tava por que o Corinthians não pode ir com um time mais ou menos? Porque é Copa é Copa. Não, porque... O Corinthians esse, que é o último sul-americano, que ganhou a Libertadores de maneira convicta e foi pro Mundial e não passou vergonha. É uma vez na vida, e não passou vergonha. O último sul-americano foi pro Mundial e não passou vergonha pro Corinthians, cambada de escroto. É igual aquele negócio cambada de escroto. O raio não cai no mesmo lugar, no mesmo... Acabou Lula, Fidel. Acabou. Mas é mais. Eu vejo que a coisa tá voltando ao que tava antes. Ô, amigão, deixa eu recalque desse monte de bicho aqui do lado, velho. É isso mesmo. O negócio é o seguinte, cara. O time do Corinthians é um time invejado. Tchau. O time do Corinthians é um time aí que é copiado por todos, inclusive por europeus. Tá rindo do quê, o nosso cego? E lembrei uma coisa aqui. Eu lembrei... Qual time da Albânia? Eu lembrei uma coisa importante do senhor Wesley que está aqui no ar. Isso, verdade. Você falou uma ou duas vezes ou três vezes que garantia que o São Paulo, quando o Rogério Ceni saísse do São Paulo, ia cair. São Paulo não caiu. Chupa. Não, isso. E aí, ô, Wesley, isso e você gostoso, garantiu, ó. Garantiu. Eu falei isso daí, inclusive, Domênico, pro Mota, do pedágio sem parar aqui. Não, eu chato, lembro, eu lembro. Não, pega um bom pirulito chato, de carne agora e chupa até ela porque, gastar. Porque, ó, não, mas, mesmo no pior ano da gente não cai, tonto. Não, não, mas peraí, parte da premissa que eu falei... Como assim, pai? Você tá falando que é premissa o quê, ó? Pega a sua premissa aí. Mas você falou que não ia cair agora. Ah, vai. Pega a premissa e esperar o Padre. Espera aí, ô, Tom. Quantos anos seu título não ganhou? Premissa e esperar o Padre subir no altar. Wesley, assume que você falou uma grande bobagem. Você falou besteira. Chupa. Então fala, eu sou um tonto, falei uma grande besteira. Se você falar, eu falo. Seu time brigou o ano inteiro pra poder pra não cair pra segunda divisão. Mas meu time não cai quando tá mal. Meu time não cai quando tá mal. Ô, velho, vai falar do Corinthians que cada hora vocês pregam aí, velho. Você também é maluco. Essa torcidinha antes é um problema. Fica preocupado com o Rogério Ceni. Ele não tá preocupado. Chupa! Ó, Domênico, você vê como que é o negócio. Ah, cara, essa o cara, em vez de ele discutir com o Romano, o que pode melhorar no Corinthians? É. Não, ele tá preocupado com o São Paulo. Ele tá preocupado com o Ceni. Por quê? Tá porque ele é anti-São Paulino. Na Libertadores... Oh, para, no Paulistão quero... vai tremer quando vê o Ceni de técnico, quero chupa! Quero fazer uma pergunta séria pra ele agora. Pode fazer, séria. Pode participar. É... Você tá participando, Everton. Você acha que o estádio do Corinthians aguenta mais 6 meses? Ai, então, bem velho, 54 anos, tá pago, nunca caiu. Sabe o que eu tava pensando? É sério. Tá bem ruim, Morumbi. E a gente pagou. Paga o seu aí. Peraí, tá difícil, gente. Ninguém ouve nada, gente. Calma, calma. Ouçam, calma, calma. Fala, Everton. Fala, tonto. Pera, só um minuto. Fala, Everton. Não, o Corinthians, por exemplo, o pessoal tá falando, ah, não tem dinheiro pra pagar estádio, não tem dinheiro pra pagar estádio, tá com problema. Porque em vez de ficar pagando estádio, não reforma a fazendinha. Não, fala que estádio não é pra muita pessoa, é um negócio mais pra show. Então, porque a fazendinha aí, ó, 20 mil pessoas. Eu respondo com esse bolo aí. Deixa o Wesley responder. Agora o Wesley responde. O Morumbi, viu? Hã? Fala, Wesley. Podia dar uma reforma ali no Morumbi, viu? Porque tá parecendo uma... Tá bem arcaico aquele estádio. Mas mas dá lucro, amigão. Dá lucro, tá pago. Ô, amigão. E não vai cair. Ô, amigão, o negócio é o seguinte. Você vai ficar dando ibope, velho, pra um time que tem o estádio lá, que o terreno é cedido pela prefeitura. Inclusive, a prefeitura tá pedindo não só a reintegração de posse do terreno do estádio, como o terreno do CT também. Então, olha, mano, manda lá. É ridículo. Não, não, muito pelo contrário. Inclusive, Domênico Gomes. Um estádio, que o estacionamento é um barranco. Um barranco. Clandestina, velho. Coisa clandestina, ué. Os estacionamentos nos arredores do Morumbi são barrancos, velho. Clandestinos, por sinal. Estádio que não tem estacionamento, velho. Desculpa, é estádio de terceiro mundo. Olha, gente, além de ser um estádio de terceiro mundo, é um estádio que pega fogo. Que cai mármore. É um estádio que pega fogo. A torcida do Corinthians correu um sério risco. Porque um dia que teve um Corinthians de São Paulo ali, Domênico Gato, teve um Corinthians de São Paulo ali, pra quem não se recorda, a arquibancada do estádio do Morumbi ali, o anel de baixo, pegou fogo, velho. De maneira surpreendente, tá certo? Pelas instalações antigas e ridículas que tem lá. Fala, Sombra. Aí é o seguinte. Fora, inclusive. Não, fecha quieto aí, Wesley. Sombra, vai. Fecha que senão eu vou chamar CETESB. O negócio é o seguinte: eles puseram fogo nas salas. Hã? Você não prova isso. É, tá. A perícia não detectou que foi um incêndio criminoso. É uma vergonha. Você é um palhaço. Não é, não. Você acredita nisso? Naquela época, onde as arquibancadas ficavam divididas, torcedores do Corinthians jogaram. Puseram fogo através das frestas que existiam das salas que ficavam atrás da arquibancada, onde, naquele lugar, costumava-se guardar bandeiras e faixas das torcidas organizadas do São Paulo. É isso. Cara, que acusação leviana, cara. Leviana é você falar que o meu pegou os fogos sozinho. Eu tô embasado no resultado da perícia. Vai discutir com o perícia. Wesley, manda aqui um abraço, que nós estamos aí no momento sem parar. Vamos lá. Ô, Domênico, eu queria também falar o seguinte. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Acabou a vaga? Acabou. Acabou, pra ele devia estar acabado. Não, acabou nada. É mentira. Então não vou, velho. Par de ingresso. Não, não acabou nada. nada. Manda e-mail pro barroba97fm.com.br pra você combinar como é que você vai pegar teu par de ingresso, tá bom? Ah, beleza. Ô, Domênico, eu queria também aproveitar e falar aí é que eu acompanho bastante, né, o programa do Palestrinho de Manhã. Eu sei. Tanto com a participação da Rose e do Wesley, na segunda e na quarta-feira. E eu queria também falar pro Sombra, você deveria aproveitar um pouco mais o talento do Palhacinho, sabia? Oh, o Sombra não sabe nada de rádio, viu? Nossa, ele é sensacional. Não conhece nada, né? É, o Sombra não conhece nada de rádio. Obrigado pela dica, viu, ô Sombra? Tá bom. Pegou a dica. Cara, mas vocês são chatos, velho. Deixa legal, o cara dar um toque pro Sombra. Isso aqui chama-se. Você descobriu isso agora. O Sombra não sabe nada de rádio. Nossa, colocou o Palhacinho. Foi sorte. Você devia aproveitar a Sombra. Então, mas sabe o que acontece? O Palhacinho, o Wesley, deixa eu te avisar. O Palhacinho ganha por palavra. Sim, ele ganha muito bem. Ele é sensacional. E outra coisa, ele é muito vagabundo, ele só quer fazer os dois. Você vê aí, ele quer ir embora toda hora. Como é que vai pôr aqui no estádio, rapaz? Não vem. Não vem, cara. não dá. Pô, é vagabundo. E depois que eu trouxer a Palhacinho, daí vocês não vão mais querer ouvir o RG contar piada. Ô, Sombra, vai diminuir o personagem. Ô, Sombra, tá louco? Vou te dar uma dica, viu? Faz um programa de futebol que o pessoal bate papo e tal, cada um torce por um time, também é legal, viu? Fica atento. Então tá bom, Wesley. Um grande abraço. Oi. Rapidinho, o RG ele só faz participação especial, Palhacinho podia entrar no lugar dele. Como não, o RG é fundamental. Olha, falou. Wesley, o dia que a gente precisa de um consultor, a gente te liga. Sombra, rapidinho. Rapidinho. Manda. Sombra, eu queria dizer pra vocês aí que eu sou muito fã do programa. Na sexta-feira, inclusive, eu saí aqui de Barueri pra poder ir até a estação de Domingos de Moraes pra poder ver nós lá. E eu até contei pelo e-mail pro Domênico que verdade. Eu cheguei lá 8 horas da noite, fiquei super perdido, não consegui nem ter acesso ali ao extra. Foi um dos piores dias da minha vida. Mas vai ter oportunidade agora que você ganhou um par de ingresso, vai ver nós, tá bom? Há muito tempo, inclusive, eu tô tentando conhecer vocês. Vai tá conhecer, bom? Né? No dia 5 a gente vai se conhecer, tá bom? Isso, eu queria também dizer aí rapidinho que o Domênico é sensacional, ele sempre responde os e-mails aí que eu mando. É um cara que trabalha muito bem e acaba até inspirando a gente. Não acredita nisso, ele tem uma pessoa que escreve pra ele. Um assessor. Ele deu a senha pra esposa dele. Senha, é verdade, sou eu que cuido. Você vai acreditar nos caras? Eu sou assessora de imprensa da Domênico. Nós, obrigado, velho. Um abraço, viu? Obrigado. Valeu, obrigado. Amor, responda com educação especial. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, tudo de bom. E aí, Domênica? Esse foi um momento sem parar aqui, né, na programação. Momento sem parar. Ah, aproveitei o fim de semana, o que que eu fiz? Peguei as caixinhas que eu tenho pro Sem Parar, que o Sem Parar antes, certo. Quando você fazia adesão ao Sem Parar, ele tinha as caixinhas que você colocava ali no para-brisa dianteiro. Agora mudou tudo isso aí, agora é um simples adesivo. Então, o que que eu fiz? Peguei as caixinhas, fui até um ponto de venda do Sem Parar e troquei as caixinhas pelo adesivo. Aí você pergunta, mas como que faz? Onde que eu posso trocar as caixinhas? Como que faz? Onde pelo adesivo. Posso? Não, Mota, não é assim. Não? Não, não é como assim. Como é que é? Não. Ô, Mota, a hora que eu precisar de um consultor pro merchandising, tá um eu te comprar. Você podia ficar quietinho, toma, né? Tá bom, Boa, som, mas aí sozinho, então. Cortou sozinha, né? Aí eu baixei o aplicativo, você baixa o aplicativo do Sem Parar, e lá você vai encontrar a loja mais próxima do Sem Parar. Entendeu? Aí você vai até a loja do Sem Parar e você troca as caixinhas pelo adesivo. E a comodidade é a mesma. Você continua aí com a mesma comodidade, só que o carro fica mais bacana, né? O adesivo é fininho e tal. É legal quando você passa pelas cancelas, né? Ele dá uma pitada. Adesivo que apita, mano. Aí sim. É aquela pitadinha ali. E vai embora. Não é? Então baixa lá o aplicativo do Sem Parar. Ou você vai encontrar também as lojas mais próximas no semparar.com.br. Seu Sem Parar, moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Seu Estádio 97, na Energia 97, Beija, fala de extra pra gente, vamos lá. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. Leleu, leleu, leleu, leleu. Acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Estegol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. É isso aí, esse é o Estádio 97, né? Energia 97. Em nome aqui de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Em nome também de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá, algumas mensagens chegando para nós aqui através do nosso WhatsApp. Manda a sua, hein? 943530150. Vamos ouvir aqui, ó. Aqui é a Tatiana, palmeirense retardada. Só quero fazer um comentário sobre o Paulo Nobre, que realmente fez sucesso, fez um bom trabalho, mas ficou devendo para a torcida um acesso ao futebol para aqueles que não têm a grana de entrar no estádio e sustentar o time. Ontem o pessoal ficou na rua com problemas com a polícia e isso é inadmissível. Mas ele realmente fez o que tinha que ser feito para o time. Falou, boa noite para vocês. Campeão, Dodô, é nóis! Nós! Boa, Tatiana! Olha, dá nem vontade de comemorar desse jeito, né? No finalzinho ela fala... O que acontece é o seguinte, fecharam a rua Palestra. Certo. Estão dizendo que estão fazendo isso em todos os estádios praticamente de São Paulo. Falaram que no Corinthians acontece um negócio parecido, não sei se é verdade. Então, na arena é difícil de conseguir conter, porque a galera que sai do metrô, não tem como você falar pro cara, ó, fica já aqui quem não tem ingresso. Você vai direto, né? Então, não tem jeito. É que o estádio do Palmeiras, ele tá localizado num bairro que é residencial. Mas outro lado é a Francisco... Matarazzo, né? Ah. Então ela é maiorzinha. Desse lado fica mais residenciável, né? E o Paulo Pobre parece que falou que tá de acordo com a polícia de fechar. Porque eu não sei se é porque pode ser que tome multa. Eu vi uma entrevista dele. Então. Em onde ele falando o seguinte, que se abre o fluxo pra todo mundo, diz que assim, vão gangues de assaltantes... Mas onde não vão sombrar nesses grandes eventos? Eles vão, não tem jeito. Não é isso. Se você, pelo menos... É que provoca o tumulto na porta de evento. Todo tumulto. Gente, não é só aqui, viu? Em porta de evento... Esquece futebol. Em porta de evento, não pode ter esse tipo de tumulto. Você tem que limpar a área. Mas lá é tradição. E não é só, já tirar todo mundo de mas lá, é que tá, mas tem, fica mas vai, feia a rua vazia. Os bandidos se aproveitam. E não é só lá. Mas exemplo, é difícil quando tem manifestação aqui na Avenida Paulista que fecham, enche de bandido. Pra poder roubar os caras que estão aqui. Mas é mínimo que acontece de errado. Tudo bem, vovó, mas tem. Domênico, o show do Guns N' Roses aqui também teve inúmeros bate-carteiras. Qualquer outro evento de grande porte, eu falei, mano. Esses caras eles se aproveitam dessa situação pra poder agir. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Eu acho que você não pode podar o torcedor de estar presente ali numa situação em que ele muitas vezes ele não vai entrar no estádio, mas ele tá lá pra apoiar o time. Aí vão falar, mas esse tipo de torcedor ele vai causar tumulto. Ah, mas esse tipo de torcedor ele pode ser encarado como bandido. Gente, na boa, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Você não pode começar a agir como se todo mundo fosse culpado. Na boa, o torcedor que ele vai lá pra aprontar, esse cara tem que ser detido e tem que ser preso e ser punido com o rigor da lei. Agora o torcedor que tá lá pra prestigiar, pô, não tem ingresso pra, não tem dinheiro pra comprar ingresso, não vou conseguir entrar no estádio, mas eu quero dar, sei lá, o meu incentivo na hora que o time chegar, ele tem direito a de estar lá. A vida inteira teve isso lá, nunca deu problema, é que os vizinhos reclamam do barulho. É aquele negócio, os caras que pagaram ingresso. O estádio chegou lá antes dos prédios. É aquele negócio, vó, o cara pega a mulher com um amante no sofá e vende o sofá. É ridículo, velho. E vende o prédio. Ao invés de pegarem o cara lá, o vagabundo, eles punem uma coletividade que não tem culpa por causa de uma meia dúzia de imbecis, cara. Bom. Mas aí ficam milhares de pessoas ali e fica o criminoso ali no meio roubando. Aí a polícia... E pra catar os bandidos ali no meio é difícil. Aí começa a sair borrachada. Mas bateu em todo mundo. É complicado. Mas esses bandidos roubam nas ruas do lado, na Caraba, na rua de Ana... Uma final de campeonato sempre vai ter tumulto, independentemente de você tentar blindar o local do jogo ou não. Vamos lá, mais mensagens no WhatsApp. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Emílio, aqui da Zona Norte, corintiano. Eu queria saber da opinião de vocês. O que vocês acham aí dessa nova moda dos presidentes levantarem um caneco antes do capitão? Eu não gosto. Eu achei ruim quando foi no Corinthians e péssimo agora quando foi no Palmeiras. E vocês, o que vocês acham? Valeu. Mas o que ele tá dizendo é o seguinte, o Paulo Pobre pegou a taça pra dar pro Dodô levantar. e aí ele quis levantar junto com o Dodô. Eu concordo que essa hora é pra ter deixado o jogador levantar e ele ficado de ladinho. Não é pra botar a mão na taça. O jogador ganhou, fica quietinho do lado. O do presidente das galinhas, ele levantou antes do jogador. Galinha, a única galinha que eu conheço é você, uma galinha mascote, velha. Mas não é o mascote isso, de vocês? É uma galinha isso. Velha, inclusive. Oi. Mas isso, vai passar é chato, por exemplo. Isso é feio mesmo, hein? Peraí, eu vi isso, eu achei feio Everton. Também isso, hein? Por exemplo, igual o pessoal fala aí que o Paulo Pobre aí, ele tá fazendo um bom trabalho no Palmeiras, enfim. Mas eu, vendo assim o trabalho que ele tem feito no Palmeiras, você não acha que ele daria também o direito, é um pouco do título, é um pouco dele também, por causa da gestão dele? Porque passou alguns técnicos pelo Palmeiras e não conseguiu dar jeito no time do Palmeiras com esse elenco que tem aí. O Cuca chegou, não, mas bateu é o presidente. No peito e falou, eu vou ser campeão. Mas estamos falando do presidente. Não, mas então, tudo é bem, mas tá falando, é isso que eu falo. Você acha que ele teria o direito de levantar a taça? Eu acho que o presidente tem todo o direito de levantar a taça. Ele investiu tipo. Muito. Uma, porque, querendo ou não, a administração dele do time foi uma puta de uma administração. Posso? Eu acho que ele tem o direito, sim. Mas cara, eu vi muito torcedor reclamando. Eu acho assim, é minha opinião, tá? Cada um tem uma opinião, você acha legal. Eu acho assim, quem ganha são os jogadores. Então quem tem o direito e tem o dever de levantar uma taça é o capitão do time, como é a tradição, o capitão. Então ele é que tem que ganhar, ele que levanta e ganha. Depois que deu a volta olímpica, dá na mão do presidente, ele beleza. Ele corre junto com mas a taça. Mas naquele momento, né? É o momento claro. Do... Tá ele todo, nem devia estar ali. Ó, né? A televisão tá mostrando o momento, tá mostrando aquele momento, depois não mostra mais. Mas aquele momento é o momento do jogador, acho que é do time. Então, um pouco... Tinha uma época, o Luxemburgo mesmo, quando o time ganhava, ele ia embora. Você lembra que ele ia pro vestiário? Isso não, era pra bem. Aparecer mais do que tudo não bem, aparecia. Gente, né? Pode ser charminho, pode ser o que vocês acharem, mas ele respeitava o momento. Vocês podem falar o que vocês querem. Ele respeitava aquele momento. Ele ia pro resto. É a festa dos jogadores. Mas... A minha parte já foi feita, agora é com o jogador. Mas um pouco não é... Mas cada um tem uma opinião. Mas um pouco não pode ser isso também, Domênico. Por exemplo, como ele fez um bom trabalho no Palmeiras, ele quis fazer isso porque, por exemplo, a primeira imagem que vai ter do Palmeiras levantando esse título depois de 22 anos, ele vai estar do lado. Mas ele daqui pode ficar anos, do lado, é só não precisar levantar anos, junto. Alguém vai pegar esse tudo vídeo bem, e vai falar assim, quem que é esse? Mas tudo bem, não, mas... Não vai lembrar o cara, esse daí era o presidente. Muito torcedor então, reclamando ele, que pra comprar o pôster agora vai estar o Paulo Nobre. Exatamente, ele conseguiu colocar o nome dele. Mas ele é dono, gente. Eu entendo o que vocês estão falando. É dono da sua casa. Mas, por outro lado, o nome dele vai estar marcado sempre também. Claro, não entendo nada a ver quem era o presidente da época que conquistou esse título? Foi o Paulo Nobre. Mas uma coisa é você perguntar, outra coisa é como você olhar num pôster, numa foto, então, ele tá lá. Mas como também está, né, atrelado também, o fato do cara quando cai com o time, ele não tá lá com o jogador, né? Aí agora, não tá, né? Você acha que isso manchou o pôster? Tá aí é que tá, na minha opinião, o último jogo do time, mesmo que o time cair, o presidente tinha que estar lá e quem tinha que dar entrevista. Você acha que isso aí manchou o título? Nossa, agora que eu tô vendo, cara. Volta um pouquinho antes, ô Sérgio Lobo, pra mim ver lá. Eu nunca vi um presidente aparecer tanto assim. Ah lá, peraí, deixa eu ver. Não, mas tá sendo irônico, olha lá, ele né? Pegou primeiro. Não, ele pegou a taça primeiro. É, eu falei. Olha lá, beijou. Olha lá, tá com os eu tá com sou, eu sou o Dudu, levanta a taça agora, pega bem na aí foi, aí eu não dele. Achei bonito, não. Eu adoro... Ó, todo mundo reclamou. Eu adoro ele aqui, você sabe, hein, Lolo? Sempre falo, o maior presidente da história. Eu, honestamente... Mas isso aí é desnecessário. Mas aí, o Everton, claro, você gostou, achou legal, acho que vale. Não, não, que eu achei legal, eu acho que ele... Eu acho que tá no gagueja, não. Tá com medo? Fala aí, ó. Não, mas agora vendo a cena aí, eu acho que... Ah, só porque o Domênico colhou no seu olho, né? Não, mas ele... Tá com medinho, né, moleque? Ele tem o direito. Eu continuo falando, ele tem o direito. Porque existem várias... Presta atenção, existem algumas coisas aí. Então, por exemplo, se o presidente é o Sombra, o cara passa a taça pro presidente. Por exemplo, pega a taça e passa pro Dudu e o Dudu levanta, é uma coisa. Isso é uma coisa. Levantar junto. O Dudu quase arrancou da mão quase dele. Quase que ele arranca do Dudu. Mas aliás, Dudu. Aliás, quase ele levanta o Dudu com tudo. O presidente não devia estar ali. Eu acho que o presidente não devia estar ali. E o Dudu? E o Dudu pequenininho? Acho que ele pode... Mota, acho que ele pode estar até lá. Mas não ali em cima com o Dudu. Não, ele pode estar lá. Não, mas ele isso dá margem para que a imprensa comece a divulgar essa informação que estão correndo aí nos bastidores, falando que no Campeonato Paulista que ele gostaria de estar inscrito no grupo de jogadores. Ele não vai jogar, mas ele queria estar relacionado. Na verdade, vocês não sabem. Ele já deu entrevistas, inúmeras entrevistas, viu, Manu? Mas ele falou que o sonho dele de moleque era ser jogador então, de futebol. Então, e parece que no Campeonato Paulista ele vai pedir para ser inscrito. É sério. Ele era o sonho dele. Não, isso é bobagem. E se ele pedisse só pra ser isso? É bobagem. Ele não vai jogar, tá na cara que não vai jogar, mas ele vai ficar uniformizado. Não vai ser nem mais presidente. Ele vai ficar uniformizado no banco em alguns jogos. Ele falou que o sonho dele, Sombra, era ser jogador de futebol. Deus não me dotou deste dom, mas eu tinha esse sonho de ser jogador e quando parasse, virasse presidente do Palmeiras. O segundo sonho eu consegui, ele falou assim. Então, era um sonho dele ser jogador de futebol. Talvez ele foi lá porque era um sonho do cara. Mas é a minha opinião. Mas fica eu do acho, lado. Eu acho que presidente é presidente. Jogador é que levanta. O presidente do Corinthians ano passado fez pior. Sombra não falou. Ele levantou a taça. É que ali tava empolgado com a situação. Você achou, eu até Sombra? Entendi o que ele fez aí, ali, Roberto. Cara, mas não foi pra aparecer, seguinte, não. Eu ia ficar de lado. Se me sugerissem, levanta a taça com a gente, ok. Senão eu ia ficar na minha ali de lado e tchau. Absurdo. Então, mas você concorda com essa ideia? Por exemplo, o Campeonato Paulista, Paulo Nobre, óbvio, gente, ele não vai jogar. Ele não vai entrar no jogo, mas ele ia ficar uniformizado em algumas partidas no banco. É mais fácil colocar no seu que não tem elenco. O seu animal. Põe no seu time. Gente, vocês estão dando esse animal. Ele é completamente maluco, mano. É idiota. Imagina o Domingo que vem. Mas não ia rolar uma história dessa com o Rivelino? É, ia ter no jogo do Corinthians, eu acho. Ele ia ser inscrito no jogo. Ele ia ser inscrito no jogo. Hã? Mas foi jogador, mas era só foi jogador. Ele é capaz de jogar, hein, mano, hoje. Ele ia... Mas hoje ele jogaria. Não, mas ele entraria. Jogaria. Ele entraria aí uns minutos ali pra ser homenageado, depois ele saia. Imagina ele, o Malone, no ataque. É, Sombra, campeão do mundo. Malone, não, imagina, velho. Deve ser um prazer pro Rivelino jogar com o Malone. Ele uniformizado no banco, assim, trocando ideia. O Malone, o Rivelino falando, o meu maior sonho era jogar com o Malone um dia. Vamos lá. O Malone, mas ele é bom jogador. Apesar de ter perdido um gol ridículo no sábado. Estádio 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Vai, beijinha, fala de BV Financeira, vai. Olha só, amigo, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, o crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então se você é funcionário privado de empresas conveniadas a BV, pensionista ou aposentado, BV! Esse é o estádio, não é? Boa, beijinha, BV! Bem, senhores, vamos a mais uma ligação, 32847097, em nome de Amendi Extra. É, meus amigos, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, Voscou! Também em nome aqui, lembrando, hein, você que vai entrar no ar agora, aqui no estádio 97, dizendo consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganha um par de ingressos para participar do programa que vai ser realizado ao vivo lá no Banco Honda Hall, nesta segunda-feira, dia 5, hein? É, com tudo incluso, entrada, comida, bebida e além de um lindo kit da Honda, tá bom? Participe! 32847097. Olha o Azuba tocando aí! Ai, que lindo, hein, Lolo? Maravilhoso, vovó. Mas já deu isso aí também. Pô, isso aí parece aquelas marchinhas de faculdade que os caras estão aprendendo a bater. Deu cacete, chupa. Sabe, os caras vão ali no Ibirapuera e sabe? Deu cacete, chupa vocês todos. Beleza, ganhou, mas foi ontem, vai. Chupa, chega, gente, chupa, também, chupa, chupa. Só uma coisa. E se ficar falando muito, eu vou pôr o hino até o final do programa. Lolo, somos campeão brasileiro e da Copa do Brasil ao mesmo tempo. Até quarta-feira é isso. Exato, até quarta é nóis. Então chupa. Até quarta é nóis. Na verdade. Vocês acham que o Atlético reverte lá, velho? Acho que não, mano. Moiu. Já foi. Esquece. Alô. Uma bela discussão você botou no ar, hein? Quem fala? Moiu o bagulho. José Eduardo. Ô, Zé Eduardo, tudo bom? Tudo tranquilo. Zé Eduardo o quê? José Eduardo Canizari. Hã? Como? Canizari. Canizari. Quantos anos você tem, hein, Zé? 55. Nome de lateral do Chile. 5 pontos, não, é verdade. Canizari. É nome de goleiro espanhol. Goleiro espanhol. Palma, como é que é isso, senhor velho? Bateu, jogou no Real Madrid, não foi? Jogou no Real Madrid, Canizares. Canizares. Canizares é primo de segundo grau. Bateu, defendeu, Canizares. Eu tô meio rouco, porque eu tô narrei bastante, viu? Eu sei. Ô, velhinho, e o bairro? Saúde. Saúde? Obrigado, meu. Não, calção. É o bairro da saúde. Mas eu tô dando um arroto mesmo, meu. É coincidência. Tá certo. Valeu, e parabéns time, aí Zé, pelo título aí da Libertadores aí. E o time? N é campeão, Dodô. Meu Deus do céu, meu N Deus é campeão, do céu. Dodô. Meu Deus do céu. Sombra não aguenta mais, meu gente, Deus tá. Do céu. Vou deixar esse peru aí ficar na mesa, ô, Sombra. Ô, Zé, presta atenção nesse lance, ó. Esse lance o Domênico não vai ser o peru. Como se fosse um gol pra nós, ó. Vem a bola aqui pro Brian. Meteu lá dentro, que belo toque, saiu o goleiro, ele vai fazer o gol! E não fez! E não fez! Bate no peito, falha, eu salvei o Palmeiras! Da torcida do... Agora, Domênico, Palmeiras, você vê, Palmeiras, a torcida comemora mais do que se fosse um gol. Mas com certeza, ali foi um gol seu. Põe de novo pra você ouvir. Ó, não foi, ó, a torcida fala gol! O teu xará lá não fez a defesa de peito no chão? Hein, hein, Zé Eduardo? De novo, ó. A torcida gritando como se fosse gol, ó. Vem a bola aqui pro Brian. Meteu lá dentro. Que belo toque! Saiu o goleiro, ele vai fazer o gol! Não fez. Foi gol. Pra nós, como se fosse um gol. E a torcida do Parmeira, porque foi mando do Parmeira. O Zé Roberto, na verdade, ele veio, ele meteu pro Robinho. O Robinho fintou o Jair, estava sem goleiro. Ele tocou, o Zé Roberto se jogou. Ah, foi contra o Cruzeiro? É isso. E ele de peito foi tirando assim, meio. Bateu na trave e tudo, foi saindo a bola. Ali é um gol. Tirar a mão, hein? Porque ali é o seguinte, o Palmeiras poderia ter perdido aquele jogo que jogava lá em Araraquara, que era um jogo que era considerado em casa. O Palmeiras ia perder a liderança. Eu não lembro se perderia. Ele ficou um ponto, foi. É isso, o Palmeiras ficou, ou ia empatar igualzinho, de empate igual. Então, né? Você vê, né, Zé, teve vários momentos aí que foram realmente... Agora ele falou bem, o Zé foi bem de tirar o braço pra não ser... Porque senão é pênalti, né? Falta na área aí. Ô, senão doutor, você... fala. É o seguinte, que na reta final do campeonato, o Palmeiras já não tava mais pensando em jogar, ele tava pensando em resultado. Resultado, né, Zé? Era resultado, é. É 1-0 e vambora, né? Você acha que isso manchou o campeonato, ouvinte? É. Cala a boca, mas você só fala bobagem, velho. Para com isso. Para de falar bobagem aqui. O campeonato é aquele tonto daquele jogador do seu time e falar que o time dele joga mais bonito. Joga bonito pra caramba. Eu vi ontem como jogou. Joga. Eu vi como jogou bonito ontem. Tomou a piaba do Flamengo. Mas, ô Domênico, o momento é de festa aí pra vocês que ganharam o título, mas o campeonato ele pode ser manchado sim. Porque o Inter ainda não desistiu daquela falcatrua, aquela idiotice. Ah, mas aí não é problema não, nosso, de tentar, né, então, não, mas é uma marca pro campeonato que é ruim. Porque, novamente, o campeonato brasileiro, apesar da CBF já meio que ter vetado essa situação do Inter, mas o Inter persiste colhendo provas aí pra que eles possam... Então, eles estão... Que feio, hein? Apesar, Sombra, que a FIFA também deu um aval pra CBF dizendo que a CBF tem razão naquele trâmite todo. Inclusive, a CBF já teria notificado o Inter disso. Só que o Inter ele vai querer usar todas as armas legais que ele tem para poder reivindicar um suposto direito que eles acham que tem. Mas eu acho uma idiotice e uma cretinice. Novamente, o campeonato brasileiro sendo decidido aí no tapetão. Só faltava essa, velho. Se cancelaram o campeonato com aquela falcatrua com o Inter e o Corinthians, não vou cancelar mais nenhum. Ah, peraí. Cancelaram sim. O quê? Ô Zé, não tô dizendo que vai cancelar o título. Voltaram atrás lá de vários jogos. O que pode acontecer é, por exemplo, ó, teve aí o ano aí que a Portuguesa se ferrou com o Fluminense e Flamengo. E ali ficou meio que manchado aquele campeonato. Não, que manchado. Quem ganhou, foi o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não manchou nada. Não, manchou nada. E pro Palmeiras não vai manchar nada. Mas o problema é que pra quem cai é complicado, né? É, com certeza. Porque, pô, você, na bola você fica. Por exemplo, a Portuguesa, ela se segurou na bola. E você já se segurou na bola, Domênico? Não é isso. Mas você não sabe disso, Guinaldo. Você tem que saber. Ô, Domênico, aquele lance lá em 2005, que o Corinthians acabou até sendo campeão brasileiro, tava na cara que o campeonato precisava continuar até pelos interesses comerciais. Mas o ideal, depois de ter acontecido tinha tudo o que aconteceu... O né? Não, tinha que cancelar o campeonato. Cancela o campeonato. Ali tinha que parar mesmo. Ali em 2005? Em 2005. Você não sabe, não valeu. Por que não valeu o teu fiosco? Entra no site da CBF lá e reclama lá, o trouxa. Entra conta no site da CBF moralmente não valeu, né? Valeu e valeu muito, porque o Corinthians, ele venceu na bola. Moralmente. O Corinthians, ele venceu na bola. Acabou de lance do Zé ali. É uma situação ali que naquele ano, ô Domênico, o Campeonato Brasileiro, se fosse num outro país, se fosse num lugar desenvolvido, parava, o campeonato ia ser cancelado, velho. Ia ser cancelado. É que aqui, infelizmente, os interesses comerciais falam mais alto e a galera teve que continuar o campeonato. O Corinthians não tem culpa disso, foi lá e venceu a competição. Mas você pega lá, por exemplo, em 2013, quando a Portuguesa caiu, velho, na boa, em campo a Portuguesa ela permaneceu na Série A. Também acho. Uma manobra lá jurídica fez com que o Fluminense permanecesse e a Portuguesa caísse. Então, pô, Corinthians 2005, Argentina em 78. Campeonatos moralmente... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E seu time, é rei desse tipo de trabalho. Horrível. Né? Olha, vamos esse sombra que senta do lado de cá é pra falar. Deixa o Zé, tá falando de Verdão. Deixa o Zé. Fala, Zé, palestra! Vamos falar de Palmeiras. Fala, Zé. Dodô, e essa do Cuca, hein? Vai sair? Como é que rapaz, tá o negócio? Olha, não dá pra saber o que vai acontecer, viu? A gente tá decididinho ainda. Pô, o cara vem, esse país aqui, o cara não pode perder 4 jogos que toma um pé. Ele tem que pensar nele, faz um belo do campeonato, faz um negócio... Que o time tem intenção de manter o cara mais tempo, ele vai embora? Mas a questão é familiar, então, o problema né? não é, acho que parece que é outro problema, hein? Eles querem ficar com a família, não é isso? Eu não sei qual que é o problema. Ninguém ainda falou qual é o devido problema, viu, Zé? Não Mas dá pra saber. Dinheiro não é, né? Eu não acho nada, não dá pra saber. Ontem não tem como saber. Ontem... Eu tinha uma informação que ele ficaria. Ah. A informação é a seguinte, o que estava pegando, segundo uma fonte, disse, é que ele queria ir. No começo do ano agora, ele ia fazer um curso lá que ia demorar uns 2 ou 3 meses. Deixa junto ele com o Guardiola e tal. E em março ele voltaria. E aí o Palmeiras ia pensar se ficaria, deixaria ele e voltaria ou não. Uhum. Agora não sei se isso é verdade ou não. É que parece que o Guardiola queria fazer um curso com ele. E aí o Palmeiras ele gostaria de um treinador já em janeiro ficando aqui. Ouviu, Lolo? Não sei. Quem o Guardiola vem fazer com ele? É, ele queria fazer um curso com ele. Mas aí o Guardiola falou, mas você não precisa vir aqui. É só fazer com a nossa filial, que é o Rogério Ceni. Mas gente, eu não ouvi, não. Então tá bom. Deixa eu falar uma coisa. Vocês estão de parabéns. O programa de vocês é maravilhoso. Eu estou tentando ligar para vocês faz 200 anos. Essa foi a minha primeira vez. Opa. E parabéns, parabéns por tudo. Eu tô trabalhando, tô indo de um trabalho para o outro. Então, desculpa, eu vou ter que desligar. Mas antes eu queria falar uma coisa, Dudu. Fala. Apesar de nós termos um estádio maravilhoso, eu devo dar o braço a você que o Corinthians é o primeiro time que vai ter um estádio subterrâneo. Porque daqui subterrâneo a pouco vai afundar. Subterrâneo. Eu não sei, eu não sei quem que é esse Zé Ruela. Eu não sei quem é esse Zé Ruela. Eu acho que você não frequenta, viu, o cidadão? Eu acho que você não frequenta o estádio do teu time, mas a área que teu time tá localizado ali alaga, viu? A área que teu time tá localizado ali alaga. Mano, a área que tá lá, o estádio da W Torre, alaga, viu, cidadão? Passa rato nadando ali em dia de jogo. Mas não caiu nada lá. Não caiu, não despencou nada. Só grafiato, velho. Vocês viram despencar alguma coisa no Palmeiras? Não. Grafiato e gato, velho. Lá eu não vi cair. É, o estacionamento ali não vai cair. Grafiato e gato. Vai pro inferno. É bom, porque já sai do metrô direto pro estádio. Vai ser dentro. É verdade, A única coisa que tá caindo aqui é o seu peito, sua velha cretina. Juiz. Vai chamar de tatuzão. Isso. Tá bom, Zé. Obrigado, viu, Zé? Um abraço. E pra finalizar, mano, senta e pedala. Vai pro inferno. Senta e pedala. Até daqui a 22 anos novamente. Ih, aí, o loser. Não. Cuidado, que agora é cada ano é um, mano. Vai procurar o pôster do Penta lá. Mano, cada ano é de catar. Vai de catar. Reza pro Paulo Nobre não morrer. Ô, Norberto, vai. Norberto, vai chamar a Arena Minhoca. Falou, velho. Vou te mostrar a serpente aqui. Não. Calma, Lucão, o programa acaba às 8, João. O que precisa falar? Libertadores ano que vem, viu? Não entendi. Libertadores, eu tô com sofá pra vender, pra eles poderem assistir a Libertadores ano que vem. Sofazinho? Sofazinho. Ô, mano, acho que você vai pro sofá, hein? Eu? É. Sofá que a mulher dele usou. É, tá bom? Gente. Um abraço. Valeu, tchau. Eu não vivo de Libertadores, eu vivo de Corinthians, rapaz. E esse desespero todo pra ganhar aí? Eu não. Imagina, não. Eu quero ver o Corinthians bem forte, fica independente da competição. Osvaldo, Marquinho Gabriel. Dois ouvintes. Vive de Corinthians aí, mano. Eu vivo mesmo, eu sou Corinthians, rapaz. Tiveram dois ouvintes. Vocês são torcedor de Libertadores, a torcida dos caras, Domênico Gato, a média de público é 1.500 por jogo. Aí só vou ser Libertadores, vai te catar. Vocês gostam da Libertadores, vocês não gostam do clube que vocês torcem. Você devia ler mais um pouco. Campado de mané. Quantos gols você acha que o Jô faz o ano que vem? Eu acho que vai brigar aí, talvez, aí pela artilharia do Campeonato Paulista e do Brasileiro, quem sabe. Mas... o Jô ano que vem vai marcar no mínimo 30 gols. O Alexandro poderia ir para o Corinthians. Estão falando até do Brocador, velho. E o Hernani Brocador também. Estão falando do Hernani Brocador, mas eu acho que é meio lenda, cara. Gente, é meio lenda. Não pode ter tanto refúgio no mesmo lugar, cara. Gente, se o Hernani Brocador da depressão, hein, mano? Tiver possibilidade, já tá contratado. Eu vou te falar uma coisa. Tem ninguém? O Benjamin fez um puta lobby pro Oswaldo ir. E o Benja é fã número 1 do Brocador. É verdade. Ó, se depender do Benjamin... já tá lá. Tá lá, Oswaldo e Brocador. Eu tô achando que o Benja é cavalo de Troia do Corinthians. Estádio 97, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora, ô Benja, já que você tá aí... Já que você quer o Brocador, então fala do feirão da Honda, vai. É você. Olha só, amigo, você que tá louco pra comprar sua moto Honda, aproveite essa oportunidade incrível. E comece 2017 de moto nova. Feirão Honda Motos, dias 3 e 4 de dezembro, das 9 às 17 horas, no estacionamento da Arena Corinthians. Toda a linha com preços imperdíveis e as melhores condições e taxas. E mais, levando sua carteira de motociclista, você pode fazer o test ride vai ter a Honda XRE 190 de R$14.363 por R$13.300. Tem também CB Twister de R$14.925 por R$13.050. E a PCX, hein? De R$11.836 por R$10.590. São muitas promoções e descontos de até R$1.800, é isso mesmo. Então não perca esta grande oportunidade de realizar o sonho de ter uma moto Honda. Ai, não acabou não, amigão. Vai ter show, espaço kids e outras atrações para a família toda se divertir. Então aproveite, hein? Anota aí, Feirão Honda Motos, dia 3 e 4 de dezembro, das 9 às 17 horas, no estacionamento da Arena Corinthians. E olha, as melhores condições para você financiar a sua Honda. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito melhor. Feirão Honda Moto! É isso aí, Benjinha. Estádio 97 na Energia 97, também em nome de BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue, ligue, ligue! 3337888, acesse bvfinanceira.com.br. E agora o Sombra tem um recado da Câmara, né, Sombra? É isso aí. Sabia que com a sua participação a Câmara de Vereadores está construindo uma cidade melhor? Então, escrevemos e aprovamos o Plano Diretor Estratégico, a Lei de Zoneamento, o Código de Obras e outras leis que fazem a diferença. O resultado é uma cidade mais humana e organizada. Foram mais de 100 audiências públicas e 32 sessões do Câmara no seu bairro. Em 2 anos, a Câmara economizou R$120 milhões, que foram usados para as obras que você sugeriu. Veja mais em câmara.sp.gov.br/obrigado. É isso aí. Vamos ver algumas mensagens. Ô, Lolo, só uma coisa antes. Não. Falaram duas pessoas, falaram aqui no meu Orkut, que o... Dudu que Orkut. Pediu pro Paulo Pobre. Não tem mais Orkut, velho. No ICQ. Que o... Que é? Pediram pro Paulo Pobre. Ah, nessas redes sociais, viu aí. Que pediu, o Dudu pediu pro Paulo Nobre levantar a taça? Aí eu acho que ele pediu, ele empolgou um pouquinho. Aí já é outra coisa, né? Ele falou, olha... A taça hoje tá onde? Ah, tá certo. Deve estar na casa do Paulo Nobre. Não, certeza. Sei lá onde a casa dele é a Arena Palestra, que é a casa de todos os palestrinos. Vamos lá, vamos ouvir aqui a mensagem do WhatsApp. Bora. Fala, galera do estádio. Boa noite, tudo bem? João Paulo Lima, São Paulo capital, corintiano. Aê, Dodô. Aleluia, hein, irmão. Chupa. Até que enfim. Chupa. Tá comemorando o campeonato. Não brasileiro interessa, chupa. Estádio, chupa, mané. Graças a Deus, depois de tanto tempo. Não faz mal, mas chupa. Maria, tem que pagar a promessa, hein? Não. Ó, deixa ele falar. Parabéns aí. A boca, você. Foi merecido. Parabéns aí, Dudu. Parabéns. Obrigado. Por cada. Parabéns. Um abraço. Não interessa, chupa. Não pode. É porque fala parabéns. Mota, fala parabéns. Mas por dentro tá torcendo pra perder. Imagina, essa imagina. É a verdade. Imagina o Cátio. O futebol mudou imagina muito. Imagina o Cátio. Já quando tá feito, chupa Domênico, todo mundo. O futebol mudou muito. Quero que se dane, chupa. Agora eu fiquei com dó da Thalicinha, hein? É aquele, Sombra, é aquele parabéns que o nego dava, assim... Imagina. Pra fazer a boa vizinha. Hoje eles não são mais rivais. Vou te falar, uma das coisas mais... Ô, Domênico, uma das coisas mais hipócritas que eu já vi. Lógico que é. Lógico o que Mota é. Dando parabéns no Twitter. Eu dei, parabéns. Escroto, escroto. Eu gosto do Vilela. Então você manda o WhatsApp pro Rudy e pro Vilela. Você não precisa parabenizar. Deixa o Mota, foi bonito. Parabéns, Alviverde. Não precisa parabenizar, gente, blá, blá, blá. Vocês gostam, hein, velho? Caraca, para de me seguir. Vou dar um gatinho pra vocês cuidarem. Eu senti uma sinceridade do Mota. Sinceridade não é quis fazer média. Quis pegar o apelo do torcedor do Palmeiras. A foto do Vilela chorando não foi legal. Imagina, puta boiolagem, velho. Pô, tem que chorar pelo teu pai quando morrer. A foto do Vilela não é legal nem com ele sorrindo, quanto mais chorando. Ah, e outra, velho. Esse bagulho, ai, chorei. Tem que chorar pelo pai e pela mãe, velho. Isso é louco. Você nunca chorou pelo vou falar pra vocês. Você falou que olha, Domênico, eu vou te falar uma coisa. O Mota... Mas foi no Mundial, no Mota Japão, Mota é torcedor gourmet. Se dependesse do Mota, ia acabar a rivalidade no mundo. Fazedor de média, pois é. O futebol tá essa merda que tá hoje, bando de pessoas como o Mota. Eu que fico defendendo aí, não pode ter torcido em volta do estádio mesmo. Mas eu penso no bem-estar e segurança. Eu não falo isso. Não, Domênico, pô. Ô, Domênico, vai falar uma parada. Foi bacana que acabou o jogo, começou uma bandinha de pagode, samba lá. Aí o bicho pegou, né? Era o Thiaguinho, né? No único, o único. Não, que? Ah, é? Tá louco. Não, foi maravilhoso. O Thiaguinho tava lá? Que? Não, Thiaguinho não é Palmeiras. Vamos lá, mais uma. Amigos do Estádio 97, aqui é Augusto Palmeirense. 9 vezes campeão brasileiro. E tá todo mundo feliz, tá acabando o brasileiro, tá todo mundo feliz. Palmeirense porque é campeão, o santista porque vai pra Libertadores, São Paulino porque não caiu, e o corintiano porque tá chegando fim de ano, e no Natal tem indulto e eles podem ser. O indulto que o corintiano vai pegar pra sair com a sua mãe. Juiz! Isso mesmo. Que isso? Cadê o juiz? Ela tem voz, já voz de desenho. Libertadores, filhão. Desenho craqueiro. Libertadores, passou, o juiz não viu. Aí, mano, seu frango. Cartão amarelo pra você aí. Eu... Você é mó ditador, hein, mais uma. Boa tarde, que é o Lucas, São Bernardo do Campo, mais conhecido como Cabeça. Ouvi falar que Palmeiras tem um novo torcedor aí, o Bonovox. Ele conta 1, 2, 3, 14. Não entendi. Eu nunca vi ele cantar isso. Não entendi, não, nunca antes vi. Antes da música ele mas fala isso. O que ele fala? É. Uno, dois, 14, tá louco. 14, fala, fala isso. Fala, fala, onde? Fala, fala. Me ele mostra fala na ele música. Que música? Fala. Que fala o Catso. Mas que despeito. Mas isso é idiota, né? Ó, Beijinha, você que adora o time do Palmeiras, né? Você que é um palmeirense enrustido. Fale de Nissan, vamos lá. Olha só, amigão. Se você tá pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$7.900 e parcelas de R$699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível. Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, hein? É isso aí, né? Estamos chegando no final de mais uma edição do Estádio 97. Deixa eu agradecer o Everton, que participou aqui como estranhinho. Obrigado, Everton. Quer mandar abraço para alguém? Valeu, mandar um abraço aí para minha mulher, eu amo ela, né? Senão a casa cai. Aí sim. Um abraço e um beijo para minhas filhas. Amo muito vocês aí. Um salve para todo mundo aí. Você ama a gente? Você ama nós? Vocês também. Eu queria fazer uma pergunta pro Aguinaldinho. Fala, fala, gostosa. Como foi a comemoração do Campeonato Brasileiro? Foi uma madeirada gostosa. Uma madeirada... Ah, é? Várias. Opa, que isso? Noite adentro? Conseguimos dar 9. Mas nenhuma 9. Ali, ó. De homenagem. Oi? Vocês estavam na Paulista? Não. Vocês não pegaram ali a Itapeva ali? Aqui? Pegamos o hotel ali na eu Brigadeiro. Ah. É, um dia de gala. Na Brigadeiro. Verdade. Cheguei no quarto, tinha um monte de camisinha espalhada. Um monte de flor, uma coisa muito gostosa. Posso acabar o programa, não? Peraí, menina. Então, posso terminar. Acabar o programa, não? E tinha uma... Não tinha nada, vai pro inferno vocês todos. Olha aqui, ó, boné da Energia 97, quem ganhou foi José Eduardo Canizari, não tá saindo no ar, não sei se você percebeu. Põe um fone pra saber. Não adianta que eu cortei o microfone. Boné Energia 97, eu sou mesmo, ditador, hoje é ditador. José Eduardo Canizari... E camiseta do Estádio 97, Guilherme Lungaresi. Tá certo? Mim, 3 dias úteis pra passar por aqui. Na Avenida Paulista, 1439, no nono andar, pra retirar o seu presente. Domênico, fazer um agradecimento ao pessoal dos Queijos Rony. Porra, que legal. Galera, gente boa, hein? Lá do Mercadão. Obrigado, galera. A gente tinha falado deles outro dia. É verdade. Boa, Rony. E eles são ouvintes nossos, né? Então, legal, eu queria agradecer. Eles mandaram... É queijo pra caramba aqui, obrigado. Muito velho. Obrigado. Eu adoro queijo. Obrigado, o Zé disse que viu lá e ele ia catar pra ele. Tava guardado na geladeira do Agradecer Zé. Agradecer o Bá, que legal, demorou legal. Uma semana pra dar o queijo pra gente. Obrigado, viu, Bá? Não, tava tudo na geladeira. Muito obrigado. É, viu? Muito legal. Muito obrigado. Obrigado a eles aí, né, mano? Oi, é excelente, cara. Quer mandar muito abraço mesmo. Aí? Quer alguém que manda abraço? Não, acabou? Não, eu queria mandar um abraço pra você. Mas quem que é o Cato? A família Tonioli, palmeirense, parabéns. Ah lá, obrigado. Queria fazer média de novo. Mas olha, família, eu dou parabéns pra quem eu quiser. O Mota que esses negócios de ficar lambuzando o time que ganha título, cara. Vai mandar na sua vida. Seria o fim da rivalidade no planeta. Fabrício também do Banco Brasil, gerente. Domênico, manda um abraço pra você. Muito obrigado. Palmeirense, lá da Abraço. Eu estou indo me depilar, Domênica, pra você. Quê? Tchau, gente. Amanhã tá de volta o Estádio 97 na Energia 97. Sempre em nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Gol do Palmeiras. Tchau! Torcedor espera para explodir do grito de gol aqui no Palestra. Atenção, bola rolada para Zé Roberto no comando. Gabriel deixou passar, fechou Moisés. Segunda no Energia na Noite. Okay, enough chat for me. Let's get back. Marta e com o Two Room Radio.